Bem-vindos ao Neo Play episódio 32, com os entusiasmados com a E3 de sempre, Cisne Negro, Sony anuncia Dino Crisis Remake, Guilty Gear, Por um mundo onde os sachês de ketchup abram face, e Old Coffee. Estou em depressão, há um mês eu não compro jogos na Steam. E eu sou o Dissection, em ritmo de E3, né, todo mundo é empolgado aí com a E3 e tal. Gostei bastante do Dino Crisis Remake e tal, exclusivo PS4, cara, eu acho que tá indo no caminho certo a Capcom, entendeu? Aham. Relembrar a conferência, aqui a conferência da Capcom foi boa, né, Cine, pra você. Foi boa pra cacete. Tá fumado com esse episódio de Beleza. Então, antes de ficar pior, né, vamos lá pros jogos que estamos jogando. Fala aí, hoje, o que você andou jogando nesses últimos dias aí? O último jogo que eu joguei aí foi o último que eu comprei há um mês atrás até também, né? Que foi One Piece Pirate Warriors 3. Esse é aquele de luta ou é aquele que é beat 'em up? Não, esse é o requentado que lançaram ano passado lá e fizeram um port tosco. É, o pessoal, eu li os comentários que o pessoal não gostou não, que foi tipo um port, né? É, nem o layout do controle de Xbox eles colocaram lá. Você tem que adivinhar qual é o botão que você tem que apertar lá, se você estiver jogando no controle. Mas então, mas esse é um jogo de luta ou beat 'em up? Porque eu nem manjo desse jogo. Não, né? Esse é aquele tipo do Naruto, Destiny assim? Warriors lá, que você vai batendo em todo mundo lá, é 300 mil inimigos que aparecem, você vai derrotando, você passa a fase e depois você faz a mesma coisa de novo. Aí não dá, como é que eu comprei um jogo desse? Você falou, eu comprei porque eu paguei R$30 só, né? Mas se fosse 90, que nem a Bandai quer, aí eu tinha me enforcado. Mas aí é como? Conta um arco do anime? Como não, que é? ele conta do arco do primeiro até o atual, Dress, como é o nome? Dress Rosa, né? Não sei, eu não assisti ainda. Dress Rosa, do primeiro episódio até o... É, não é assim, ele conta, só que ele vai pulando, ele não, conta mas que então, ele quer, mas né? Então a pessoa que quiser então tem que pegar esse jogo, né? Porque ele já conta do primeiro aí. É, só que assim, o jogo é feito nas coxas, né? A verdade é essa, ele é feito nas coxas, assim, aí... O ruim dele é, o pessoal reclamou dessa porra aí, que ficou parecendo um poste mesmo, né? Bem porcão, bem toscão. E pelo preço dele não vale a pena, não. Não vale não, não e ele vale tem as musiquinhas lá do anime não, também, a trilha sonora não tem não. É da Bandai, Toei, eles não investem nisso daí, é não. É sério? Então como que é trilha sonora essas coisas? Eles fazem uma trilha lá parecida com a do anime, assim, né? Mas não é. Mas não é do anime. Não, não é do anime, não. Pra não pagar mais direitos, né? As vozes, então, nem pensar, né? As vozes, nem pensar, sei lá. Que voz? As vozes as vozes japonesas mesmo? Hoje mudaram também. É a voz japonesa, são as mesmas. Eu tomei até um suspense que o outro ia falar assim, mano, mas não tem nem voz, meu negócio é tipo só os... Porra, eu ia falar assim, porra, não. Mano, mas aí também já é escuro. Aí é um mega economia de custos. Eu ia falar, porra, mas aí é um esculacho mesmo. Que não seria estranho dado a empresa, certo? É, não é. Não, a Bandai é... Pra não falar um palavrão aqui pra você que tá ouvindo. É feioso. É sério, eu não sabia disso, não. E manda devolver. Já passou quanto não, tempo? Não, já passou um mês. Já passou um mês, já. Eu recomendo, se a pessoa quiser jogar essa série do Pirate Warriors, ela joga o primeiro, porque o primeiro ainda ele é mais caprichado. É um modo história contado, assim, de maneira melhor, assim, tem a CGzinha, assim. Esse outro não. É tipo aqueles visual novel. Você vai apertando o botão pra passar. Esse não é aquele que você tava empolgado aí, esperando no lançamento, não, né? O que você tá falando é o de luta, que é o novo, né? Então, mas então vai sair então esse ainda, né? De luta. É, esse já saiu pra Play 4 já, essa semana parece, eu não tô enganado. Mas pra PC eu não acho que nem confirmaram ainda. Ah, mas sai. Mas também, se for pra lançar esse spot porco assim também, é melhor nem lançar mesmo. Fica pra aí mesmo e eu não gasto dinheiro com essa tranqueira. Tem bastante personagem? Tem, você pode escolher os principais assim, você escolhe, mas é enjoativo, você vai jogar as mesmas fases com eles depois, assim. Ah, não muda as campanhas, não? O cenário é a mesma coisa, só muda o personagem. Personagem e o negócio do jogo é que você não vai, você vai batendo em todo mundo, mas você não vai num caminho assim, direto, assim, objetivo direto. Ele faz você ir pro canto, depois voltar pro mesmo canto, depois ir pra outro pra voltar pro mesmo. Isso. E tudo derrotando inimigo. Aí isso fica enjoativo. Não gostei, não. Que nem eu já falei, eu não gosto do anime e tal, mas eu vi as fotos, coisas assim, parecia que ser um jogo até bom. Eu até ficava na vontade de pegar, assim, pra conhecer e tal. Se o cara que ama o anime tá falando isso do jogo, eu acho que eu nem vou passar perto. Marketing enganoso. É isso, é a propaganda. Eu não aguentei terminar ele, não. Meu irmão que terminou. Mas é grande, assim? Ou... É, porque tem fase que dura uma hora e meia, meio você fazendo a mesma coisa. Que apertando o botão, esmagando o botão. Só apertando o botão e matando aquele monte de inimigo lá. Aí, tem jogo de One Piece que é melhor. Aquele, esqueci o nome dele, não sei o que, R no final lá. Aquele lá parece ser melhorzinho até. Mais caprichado ainda. Que ele tem os elementos de RPG, essas coisas assim também, pelo que eu fiquei sabendo. E esse novo que tá pra sair, que é só de luta, aí esse daí eu quero ver se vai ser bom mesmo ou não. Porque por esse daí. Jogou dinheiro fora, né, Woody? Ainda bem que foi na promoção, né? 30 conto, aí vai lá, né? Mesmo assim, foi 30 termo ele suar. Pior era se fosse 90. É, aí ia ser triste mesmo. Quer dizer que então você não recomenda esse jogo, Woody? Eu não recomendo, não. Se quem quiser testar, compre numa promoção, espera aí, porque dá dinheiro demais pra Bandai. E você, Guilty, andou jogando o que nesses últimos dias? Olha o pacotão de jogos aí, eu joguei muita coisa porque a internet caiu, né? Vamos dizer outra coisa. Vamos começar pelo mais interessante. Eu joguei Metagal. Nossa, que é isso? Metagal? É um clonezinho de Mega Man. Você joga com uma garota, tem que derrotar suas irmãs. É todo um Mega Man, entendeu? De que plataforma? PC, não sei se saiu pra outras. Milagre. É, milagre. Guilty, eu nem lembro a última vez que ele falou de que jogou um jogo que não fosse celular. Continuando, também joguei Planet Base. É tipo um SimCity no espaço. Você tem que criar uma colônia no planeta lá. Tem quatro planetas, aí conforme você acumula objetivos, vai destrancando os outros. Cada um com sua dificuldade e característica. É, os objetivos são acumulativos, tipo, tem que juntar 10 objetivos. Aí, tipo, você pegou 5 em um planeta e 5 no outro, já libera o outro planeta. Isso aí também é de PC? Isso aí é de que plataforma aqui? Sim, PC. Não sei se é pra outra plataforma. É meio... Não tem muitos recursos, exceto você manter a galera viva e tudo funcionando, certo? Conforme você vai expandindo, você fica meio sem ter o que fazer também. Tem trilha sonora, as coisas assim? É tipo um joguinho mesmo? Tem, mas... É, trilha sonora pra garantir o ambiente, né? Não é nada demais, não. É legalzinho por isso. Eu joguei também Left Alone. Joguinho de terror, suspense. Não tem muito o que dizer. Vale mais pelo ambiente e historinha. Você vai lendo o papel o que aconteceu, né? Left Alone é um que é tipo em primeira pessoa, assim, não é? Sim, mas é de terror. Não confundir que pode ter outro. Não, eu sei qual que é. Eu sei qual que é. Tem um Steam, se eu não me engano, esse jogo. E as duas últimas bombas, que não é grande coisa. Eu joguei Hatred. É só um cara maluco que tem que sair matando as pessoas. Oh, pode. Oh, eu queria. E, esse... e aí, como ia esse jogo? Oh, Hatred? É só isso que você faz, você sai matando as pessoas, mais nada. Se você recuperar a life, você tem que executar as pessoas. É, mas então, mas aí naquele esquema tipo do Postal 1, né? Aquele só que com os gráficos de hoje em dia, né? É, isométrico. É, então, esse jogo eu tô em vontade, assim, ele tem trilha sonora. Postal é mais carismático, esse jogo você só tem que matar as pessoas mesmo. É, não tem nem o que fazer. É tipo o que a galera faz no GTA, nada de importante. O cara cansou do mundo, foi destruído. É, só não nem porque você sai matando as pessoas. É o que eu postei uma vez, é tempestade em copo de água. Mas não tem nem história, ele não tem nada, é só ele só tá matando. É, só um cara, ele saco cheio do mundo, quer matar todo mundo e morrer de forma violenta. É bem a cara do Dissection mesmo, por isso que ele quer jogar. É, você não gosta de Postal, não? Que é meio entediante, é o filtro cinzento dele, né? Todas as fases daquele jeito, do trailer lá, que mostra que tinha cinza com preto, assim. É, tem os ambientes coloridos, mas o que prevalece é isso. O que eu achei legal também sim, é que... Sim, os tudo... prédios, as explosões, essas coisas, né? Mas... Tudo é destrutivo, assim, que eu vi também no vídeo, assim, né? Isso eu achei bem feito. É, boa parte das coisas quebra, mas as estruturas não vão desabar. E, da mesma fabricante, Eat Defense. Você só fica lá na metralhadora ou metralhando a galera que chega na praia. Ah, eu vi. Mas esse jogo já saiu? Ele estava, tipo, arrecadando, querendo... Já saiu. Caramba. Mas tem em algum lugar? Saiu ou só na página dele? Ah, tava na China. Removeram já? Não sei. Porque eu pensei que ainda nem tinha saído isso aí. Como que é isso? O quê? Is Defense. Ah, Is Defense. Tirando a galerinha na praia. Esse jogo tentou pegar o mesmo... R$30 esse jogo. Caralho. Tentou pegar o meu problema de hatred, né? Porque... É, porque contando o lado do pessoal que tá do lado dos nazistas, uma coisa assim, não é? Não, é tipo você metralhar o pessoal do ISIS. Ah, você não é uma metralhadora. Ah, tá. Pô, as notas ele tá super positivo, 97% positivo. É, porque você não faz muita coisa, só fica na metralhadora e metralha o povo. Às vezes, se você juntar bastante sobreviver lá, você pode chamar tiraria, essas coisas, mas fora isso não tem muito o que fazer. Ah, mas o pessoal gostou, o pessoal tá tudo falando bem desse jogo. É, porque é um jogo simples, né? Não tem muito o que fazer. Então, mas pra mim esse jogo, ele ainda tava em desenvolvimento, porque um dia eu vi os caras fazendo campanha pra criar o jogo. Mas eu acharia, se ele fosse melhor, seria tivesse multiplayer, sabe? É, mas como seria? Você falou que fica preso na coisa, mas você se... Ah, tipo duas metralhadoras, que você... É, porque você fica lá e você tem que... Você não pode olhar todos os dados, só você sozinho. Aí você, às vezes, chama artilharia, essas coisas, pra tomar conta, enquanto você tá meio que, às vezes, ocupado do outro lado. Mas sabe? Então, quando você fala multiplayer, seria co-op, né? É, versus não faria sentido. É, então, isso que eu pensei, por isso que eu falei, né? Ah, não... Mas co-op, realmente, você, por exemplo, numa praia, um fica numa ponta, outro na outra, assim, aí protege tudo, né? É, tem mais estágios, mas o primeiro estágio é a praia, né? Ah, é, logo a praia, eu pensei que era aquela, tipo, uma cidade, assim, eu tô vendo. Tem, tipo, um porto, tem quase uma cidade, tem essas coisas. Tem os upgrades que você pega lá também, é acumulativo, não se preocupem, você não tem que passar de fase pra ganhar, só ir matando a galera que pega. Ah, é, tipo o power-up que a gente ganha nos joguinhos de coisa de tiro, vai deixando a arma mais forte, né? É, a arma mais forte, ou você mais forte, tanto faz. É, depois eu vou querer ver esse jogo também, e como reclamaram logo no começo do que eu falei, eu também joguei um de celular, Alien Zone Plus. Alien o quê? Alien Zone Plus. Nossa. O que, que é isso? Eu não sei bem porque tem um plus, certo? Porque no título só tem Alien Zone mesmo. O que, que é isso? Plus é que é um jogo de tiro isométrico. Você vê uma personagem, aí você tá numa estação espacial e tem que matar o que aparenta ser mutações que aconteceram com as pessoas lá. É legalzinho, vale a conferida. Tem uns itens lá pay to win, mas você realmente não precisa dele. Ah, tá. Celular, né? Tem que ter alguma coisinha, né? Mas você consegue fazer. O que os inimigos dropam, então, se você tiver uma certa paciência, aleatoriamente vai dobrando coisas melhores. E você, Sim, o que você andou jogando esses últimos dias aí? Só deve saber já, né, que eu fechei Tomb 3. Depois de duas longas semanas. Duas? Tá bom. As mais longas semanas. Duas você pegou sério, né? As duas longas semanas. Aí fechei Tomb 3, não deu um tempo nele e peguei o que eu queria jogar, que era o Zombie U, que não é no U, que foi no Pestinho. Não, é só zumbi, meu filho. Zumbi U é no U. Você pegou galera, um zumbi. A galera conhece, se eu falar zumbi da Steam, a galera não vai saber. Só os que sabem, todo mundo sabe, é o zumbi. É um jogo que todo mundo queria e quando saiu ninguém mais quis. Pois é. Eu vi o Cisne jogando um pouquinho, que ridículo, mano. Se eu te falar que ele começou a jogar, não deu deixa nem 20 segundos, morreu. Deixa eu explicar. Começou a jogar, não deu depois de 20 segundos. Eu falei com ele, eu comecei a jogar o Dissection assim, eu peguei o jogo pra jogar naquele dia e o cara entrou pra ver como que ele quer que eu jogue profissionalmente em 2 segundos. Eu te garanto que o jogo já começa qualquer um daqui tirando você sobreviveria mais de 20 segundos na primeira e na segunda tentativa. Sem saber os controles, depois que eu soube os controles, acabou. Eu não sabia os controles, eu tentei no controle. Vale ressaltar nesse podcast que sim, acho que tutorial é inútil. Guilty, vou te explicar assim, você logo que começa escreve na tela assim, você tem que tentar sobreviver, corra. O que, que você vai fazer? Correr. Numa linha reta e subir uma escada. Tu faz o quê? Numa linha reta subir na escada. Sai apertando tudo. E aí, o que você vai fazer? Subir a escada, né? Escapar. É, não, o Cisne ficava olhar. Não, mas olhar pra trás é... Eu tô achando que ia aparecer lá. Você quer usar o tutorial e Cisne? Ah, dane-se. Não, é, não, mas foi tutorial, tipo não. Isso mesmo. Que entrar na opção. Aconteceu isso no League of Legends e Cisne lá. Que botão eu aperto. É. Não, mas esse não tem o tutorial, não. Esse eu tinha que entrar no, na opção e ver. Eu ainda acho que você pulou, Cisne. Não teve. Todo jogo, quase todo jogo. Começa me entendendo que você já sabe os botões. Aí eu comecei a correr. Aí chegou na escada, eu falei, fudeu. Aí o cara apertava, acendia a lanterna, desligava a lanterna. Acendia a lanterna, desligava a lanterna. Apertava um botão, ele empurrava. Eu falei, não, é pra subir. Aí eu, caralho, eu peguei o joystick, foda-se, fui pro teclado. Aí fui pro teclado e mouse. Aí quando eu descobri, eu morria. Beleza, morri. Aí na outra eu falei, vamos tentar aqui. Aí eu corri, cheguei lá no canto com mais tempo. Aí descobri que era o E, acho que é o E, que é o botão de ação no teclado. É de ação. Aí ele subiu. Depois, aí eu fluí. Eu fui. É, ele tá mentindo. Porque na primeira e na detalhe, eu joguei no modo que eu joguei no modo mais difícil, que é o que você morreu, acabou tudo. Porque tem um modo, nesse jogo tem um modo que você é tipo assim, um jogo de sobrevivência, né? É diferente de desse o modo hardcore. É, o hardcore, você começa assim, você morre, você não salva, você perde tudo, você vai ter que começar tudo o jogo de novo. Você tem como salvar o jogo e tal, mas tem que ficar ligado que sem morrer, tu zera tudo, já zerou o jogo, vai ter que voltar do início. Se você tiver 20 horas do jogo, não, se você tiver lá no último chefe, se morrer, botar tudo. Tipo, eu tô nesse jogo porque eu acho que, pô, eu comecei com o boneco, quero ficar com esse boneco até o final. Morreu, começa com outro. Aí tu começa com outro e o cara que tu tava jogando vira zumbi, tu tem que matar ele pra pegar as coisas dele. Eu achei que se você chegar lá. Até lá, né? Aí eu comecei a jogar com nesse modo aí, insisti nele. Perdi dois. Mas não ganha, apesar que sim, a gente tá no começo ainda, né? Mas não ganha nenhuma facilidade, não. É, ó, ele tem tipo um esquema de upgrade. Quando o Cisne tava na vegano lá, eu vi que tem alguns negócios, parece que dá uns upgrade, alguma coisa não, assim. Não, dá uns upgrade nas armas e tal. Eu tô na terceira tela já, tecnicamente. Não tem, é tipo como se fosse, não é um meio bunda aberto, mas já tu tem aquele espaço pra tu percorrer e tu tem que ir coletando os itens e fazendo as missões que o cara tiver. A história é mais ou menos assim, tu é um sobrevivente do apocalipse zumbi. Você é um dos sobreviventes, né? Porque você morrer, você vira outro sobrevivente. Pô, a mecânica do jogo é que tem vários, entendeu? Aí você assume cada um, se tu jogar na versão que tu morre e tu vai assumindo. Eu esqueci o nome agora que eles deram. Ou o modo hardcore que eu tô jogando, que tu é o único sobrevivente, tu morreu, tu zera tudo. Aí tu começa já no meio da rua assim, pá, um monte de gente como zumbi, né? Aí tu vai pra um canto do local lá, não sei se é tipo um shopping, um beco lá. Aí tu sobe uma escada e tropeça e cai na porra de um carro, é tipo, acho que é um shopping mesmo aquilo. É, tá um isolado. Shopping, cara, é um aí shopping. Você escuta uma voz de um cara. Porra, sou um cara, vou te ajudar, vem seguindo minha voz, que eu vou te ajudar e tal. Quem assiste o Walking Dead vai mais ou menos saber. Aquela galera que fica tipo fone falando através de alto-falante, fala, ó, eu tô aqui e tal, eu vou te ajudar e vai te falando o que você tem que fazer, mas não se apresenta, entendeu? Primeiro episódio do Walking Dead. É, primeiro episódio. Aí você vai meio que assim, entendeu? Aí ele te dá tipo uma, ele te bota tipo num abrigo, né? Depois que chega nessa parte do abrigo lá, ele fala, porra, e tal, aparece deitado lá, que é a parte que você recupera energia e salva. Pra te salvar, tu tem que deitar. É, uma safe room ali. É. Aí tem uns computadores que falam, ó, você liga lá o gerador pra gerar energia e tal, não sei o quê. E ele sempre vai te falando, ó, bacana que tem um jogo que tem a legenda em português. Aí você vai te falando, ah, tem. Você tem que dormir e tal pra você descansar, se você não vai pensar direito, porque tua energia, acho que tu vai, o teu life vai caindo, entendeu? Com o tempo. Tu não pode ficar rodando igual um piru louco pra lá e pra cá na cidade e foda-se, tu tem que voltar. Um jogo que você ia gostar muito, que é nesse esquema, e tem os gráficos muito melhor que esse zumbi, eu achei os gráficos bem ruinzinho. Dying Light. É desse jeito, só que tudo que você tá falando, só que com os gráficos muito melhor. Mas Dying Light não é tão punitivo quanto você morre. Ah, mas eu acho que se tiver jogar nos modos hardcore, eu acho que tem sim essas punições. Não, não é não. Você pode pegar as coisas, coletar, reformar as armas, mas não é punitivo, tipo, você se lascou, volte do zero, entendeu? Esse aí tu pode revirar tudo, lata de lixo, cara. Não, mas o Dying Light faz. A única coisa que ele tá falando é que não tem essa coisa, você perder tudo, entendeu? Ah, tá. Essa parte eu também achei foda, mano. Tu joga num cagaço do caralho, isso aí. Então, mas tudo que você tá falando aí do zumbi, você faz no Dying Light. Só que com os gráficos muito melhor, porque os gráficos do zumbi eu achei bem aquém. Tá certo que foi feito pro Wii U, mas pô, eu acho que o Wii U fazia coisa muito melhor que aqueles gráficos ali. É, e foi o jogo. É, o de sensação. É, era o lançamento do Wii U, né? Era o jogo. É, o jogo o tipo, carro-chefe, que usava, né? As mecânicas. É, agora, o pessoal falou que, porra, esse jogo perdeu muito quando foi portado para outros consoles. Por não causa do lance do tablet e tal, perdeu, do Wii U. Eu achei muito bacana. Melhor. Eu tô gostando, pô. Eu me surpreendi, eu gostei, pá. Do Wii U deve ser bem mais legal e interessante jogar, mas não é um jogo ruim, não. Os gráficos, né, não é última geração, mas é bacaninha. E eu, nesses dois últimos fins de semana, andei jogando lá o Battlefield Bad Company 2. Um jogo que eu peguei em 2012, só porque tava naquelas super promoções do Steam e que depois eu tinha se arrependido e nunca tinha botado a mão. Aí, por um acaso, eu resolvi jogar e não é que eu me surpreendi com a bagaça, meu. Joguei o negócio, tipo, frenético, assim. Eu fiquei besta o como que aquele jogo é bom. Dissecto subestimando os Battlefields. Isso mesmo. Ele não é aquele jogo que vai te prender pela história. Pelo menos esse, né? Ah, joguei um jogo de tiro pela história, hein? Super barato essa história. Mas é que tá, as mecânicas do jogo e o jogo em si é tão bom, tão bem feito, que você fica, logo você começa a jogar assim, eu comecei a jogar ele porque deu uma vontade de jogar Call of Duty, né, porque eu só joguei o primeiro até hoje, Call of Duty, né, aí deu uma vontade, falei, ah, tem esse Battlefield, vou jogar. E aí quando você começa a jogar ele, primeira coisa que você vê assim, a sensação de você atirar com ele, é totalmente diferente de Call of Duty, você tem uma sensação que você tá controlando uma arma mesmo no Battlefield, é muito da hora. E depois, a segunda coisa que você fica de boca aberta, certa. É que praticamente tudo, eu acho, ou tudo você consegue destruir no cenário. Quando eu falo tudo é qualquer coisa. Você pega tipo uma metralhadora, aí você atira tipo na praia assim, levanta a areia ou a terra. Aparece um Vietcong capitalista! Então, você pega uma metralhadora aquelas rotativa assim, que fica em helicópteros, né, ou em carro e tal. Se você atirar tipo nas árvores, você vai conseguir derrubar as árvores. Se você atirar na casa, se for de madeira, as balas vão atravessar, não adianta se esconder. Se o cara jogar uma granada numa casa, você fala, vou esconder naquela casa. Se o cara tiver com um lançador, uma granada, vai explodir a casa, você tá lascado. Esconder no mato, dá pra esconder nada? Não dá, os caras... Não, então, essa é a primeira coisa que você tá acostumado a jogar Call of Duty, você vai fazer o quê? Porque no Call of Duty, você é tipo o super-herói. E no Battlefield, não, você é tipo você e o seu grupo ali. Então, o que acontece? No Battlefield, você tá acostumado com Call of Duty, você vai tentar correr pra lá, se esconder ali e tal. No Battlefield, se você vê nessas ideias de correr pra um lado e desgarrar do seu grupo, os malucos te catam no lugar e começam a destruir tudo que você tá, mano. Você morre, já era. E aí ele tem veículos, você pilota helicóptero, avião, asa delta, aqueles triciclos. É tipo aquele jogo do... É Just Cause? Just Cause é outra coisa. Just Cause é mundo aberto, é outra coisa, é diferente. Just Cause é tipo concorrente com GTA, é diferente. O Battlefield é tipo concorrente com Call of Duty, assim. Então, e outro, no Battlefield, né, os cenários são bem grandes. Aí, por exemplo, a gente tem que ir em tal lugar. Aí você pega o carro e sai dirigindo. Daqui a pouco você tá na cidade, você já tá atrás. Daqui a pouco tá atravessando os desertos. Durante os desertos começa a vir aquelas tempestades de areia que você não enxerga nada. Aí vem os infelizes atirando e você começa a atirar e não sabe no quê. Tem multiplayer? O multiplayer que deve ser legal, né? O multiplayer tem, mas tipo, você tem que chamar amigos pra jogar, porque já tá morto. Eu entrei, ninguém joga. Esse jogo é de 2010, mano. Então o pessoal tá tudo jogando Battlefield 4 já. Ah, tá morto. Ele fala não que sofreu não tem com a fechada do outro negócio lá, não? Claro que tá. Ouvi o pessoal reclamando que não conseguia ativar a versão do Steam, então, mas eu ativei de boa, entrei, joguei. Só que vez ou outra entra alguém no servidor e tal. Não tem mais quase ninguém, assim, é deserto. Por isso que eu fiquei jogando desenfreado o modo história. Multiplayer realmente é fácil. Multiplayer, ainda mais desses jogos de tiro. Tanto que o pessoal reclama nos Call of Duty que quando sai o novo, né, todo mundo vai pro novo, né, abandona o antigo. Uma parte que também que eu fiquei achei mó da hora, né, tá chegando, tipo, saindo da parte do deserto, né, aí parei os carros, vai entrar e tem aquelas cidades que fazem de paralelo, assim, com o deserto, né, aí tem, tipo, a cidade e o deserto. Aí eu vou entrando, assim, logo numa curva, eu gritava, assim, o maluco, metralhadora, aí, matou eu. Aí deu um autosave bem ali, né, aí eu vou de novo, aí o cara, metralhadora, matou. Aí eu, caramba, olhei pra um lado, olhei pro outro, vi que tinha perto, assim, um prédio. Aí eu falei, vou subir. Mas gente, sexo jogando. Ué, onde é que tá vindo essa então, metralhadora? É que não dava tempo de ver, porque era bem na curva. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, ó, vou subir nesse prédio e vou ver onde esse cara tá. Aí o que aconteceu? Subi no prédio e vi o maluco lá, né? Eu falei, então é ali. Aí o que eu fiz? Escondido, peguei o lançador, dei um tiro de lançador lá e explodiu o prédio que ele tava, todo andar, assim, acabou. Aí desci e fui fazer a história. No que eu faço a curva, o cara grita, metralhador! Mas aí não tem ninguém, porque eu já tinha destruído. Tipo, era scriptado, aí o cara falando, mas eu já tinha matado. Aí eu só avancei sem nada, assim, continuei, mano. Pensei que ele tinha te pegado na curva. Mas fiquei impressionado com o Battlefield. Tanto que eu tenho o Battlefield 3, naquele Origin, que aquela vez deu, eu acho que eu vou uma hora baixar ele pra jogar, porque agora eu tenho vontade de jogar. Eu vou tão bom quanto o Bad Company, vale a pena. EA Sports. It's in the game. O evento mais esperado do mundo dos videogames está de volta, a E3 2016. Aquele evento onde que tudo que é importante vaza vários dias antes, mas ainda assim nós, os retrofake, adoramos comentar sobre. Vaza tudo, mas a gente assiste ainda. Não, mas tem sempre uma novidade, né? Até que não vazou tanto não, esse vazou ano. Não, vazou coisa pra caramba. Não, vazou, tinha muito... Não, mas é aquela coisa também, é que os caras meio que aprendiam a fazer um esquema meio assim. Tal jogo vazou, aí eles colocam um outro vídeo, faz alguma coisa, como várias empresas fez, né, pra tentar... tentar falar assim, ah, vazou, mas então vamos soltar uma coisa nova. Mas isso aí acontece pra caramba. Assim. Às vezes perde até um pouco a graça esse tipo de coisa. Eu acho mó zoado. Tá certo que os caras querem, tipo, dar um furo. Falar, não, nossa página conseguiu exclusividade, um jogo com antecedência que vai aparecer na E3, mas acaba estragando um pouco a graça do evento. Sempre tem uma surpresinha ou outra, e por mais que a gente sabe que vai vazar alguma coisa... Não, você sabe que vai vazar. Você sabe que vai vazar, você não sabe. Não, quando tu já vê o bagulho que vazou, aí tu fica assistindo a E3 já sabendo, mas mesmo assim tu fica na expectativa. Né? É, lógico. É, porque a E3 tem todo o seu charme. É, tem o charme. Aquele negócio de sentar na cadeira, comer a pipoca e ficar vendo. E com todo esse charme, quem abriu a convenção esse ano foi a nossa amada, por muitos, aí, Electronic Arts e Sport. Game. Amado por você, né? Ah, eu gosto. Até hoje, eu não sei o que os caras têm raiva da Electronic Arts. Ela tem os problemas dela? Tem, mas eu gosto dela. Ah, tipo vender o final pro DLC. Não tem problema. Todo mundo precisa de dinheiro. Ninguém trabalha sem. Ela já chegou abrindo já com lá o anúncio de Titanfall 2. Aquele jogo que o primeiro foi aquele escarcel todo e em menos de uma semana já tava praticamente morto, sem ninguém nem falar mais do jogo. Justamente por quê? Porque o pessoal falava que era só o multiplayer e tal, e aí não tinha campanha, né? E aí esse 2 começaram mostrando um vídeo, né? Do multiplayer e tal. Aí o pessoal, lá vai. Só que aí depois falaram assim, não, mas esse vai ter campanha single player, apesar de ser online. E nesse trailer do single player mostraram a história, né? Da relação dos pilotos e aquelas máquinas, né? Eu achei muito louco, assim. Desde o primeiro eu já achava, assim, como esse jogo é, tipo, frenético. Não, doideira. É, rápido. Pô, tem uns lances das cordinhas lá que eu me amarrei, maluco. Porra, ele puxa os caras, dá pra ser guiar nas paradas, o maluco é muito doido, troço. Em falar nisso, nessa E3, eu acho que o grande tchan depois do VR foi essa puxadinha, maluco. Como eu ia dos jogos que eu vi, tinha esse Paranauê. Essa puxadinha todo mundo pegou, mano. Todo mundo. Eu falei, que porra é essa, mano? Eu acho doido no Titanfall é que o jogo, ele é, tipo, super frenético e ágil. E mesmo quando você tá naqueles titãs, você acha assim, ah, você tá no titãs, vai ser um negócio mó, tipo, lento, assim, travado. Não, e tu viu a hora que o titã pegou o carinha e, tipo, que mixou, ficou o carinha e o máquina ao mesmo tempo? Não, mas é assim, o Deus nunca, eu tô falando que... Não, tu entra, o cara entra na máquina e fica controlando a máquina, mas tem uma hora que o robô pegou e ficou o robô tirando... Mas desde o 1 tem essa opção, que o robô vira, tipo, o seu guarda-costas. É, o Cisne que tá... É porque o jogo é tão corrido que é difícil você ver alguém usando isso dessa forma, assim. É, então, é que isso que eu falo, o que impressiona no jogo é que o jogo é super dinâmico, assim, é muito... Deve ter os caras que é super profissional, mas pra você conseguir acompanhar aqueles malucos, você tem que jogar muito tempo, porque, nossa, o jogo é muito dinâmico. Eu lembro uma parte ali no vídeo, eles passando por dentro, assim, de um túnel, sei lá. Aí tinha dois maluquinhos na frente pulando, assim, de um lado pro outro. Os caras pulavam de um lado pro outro numa velocidade que você ficava assim, caramba! Os caras pulam de um prédio pro outro, caralho, uma coisa de... Eu falei, não consigo jogar isso, não. E é lindo, né? Fala a verdade, esse jogo é lindo, né? Não, os gráficos, bonito, bonito. O único problema dele que o pessoal reclamava, e muitos falam que o 1 morreu justamente por isso, é porque não tinha campanha single player. Isso de campanha single player é discutível, porque Battlefield tá aí e o foco é multiplayer. Não tem essa, minha nossa, não estou jogando porque hoje não tem. Hoje em dia a maioria, tudo bem. O motivo pessoal sempre arruma alguma coisa também pra reclamar. É o motivo pra agora falar tá mal. Aí, vagabundo não vai. Mas existem as, né, pessoas que nem eu, pegam um jogo desse só pra jogar, tipo, single player, campanha mesmo, assim, eu não jogo multiplayer. Acho que essa é mudança de foco, certo? A questão é que faltou algo pra manter o multiplayer vivo mais tempo. Vocês acham que esse vai engrenar ou vai acontecer a mesma coisa que o... Eu não sei, se conseguirem manter o agente preso no multiplayer, pode funcionar, né? Tem que fazer aquilo que, não sei se fazia antes no primeiro, né? A ideia é que a Electronic Arts propôs, campeonatos. É, porque é um tipo de coisa que também mantém o jogo em evidência. Não sei, estamos aqui no multiplayer. É, mas eu acho que todos os jogos da Electronic Arts, tudo que a gente vai falar, todos vêm com essa pegada do esportes, adentrar o mundo do esporte, todos vêm com esse negócio. Então eu acho que eles vai vir com esse negócio também de campeonato aí pro Titan. Se ela quer fazer, a hora é essa, sabe? E nesse ritmo aí, louco, a Electronic Arts também ainda lançou lá o jogo que todo ano tem, né? Mas mais uma vez lá, o Maiden NFL 2017. Eu acho que a gente pode fazer um pacote logo aí, certo? Não, vamos fazer na hora, porque eu gosto de NFL. Mais uma razão pra fazer um pacote de esporte logo aqui nessa chamada. Então, e outra coisa, já puxando o gancho do Titanfall que você comentou do esporte, o Maiden, eles ainda falaram, você viu lá, que eles vão fazer, tipo, lá, pelo menos nos Estados Unidos, lá, uma espécie de campeonato lá, pelo menos entre os Estados Unidos inteiro, assim, desse NFL. Não sei se você viu essa parte, vai ter... Não, o Maiden teve ano passado, o 16 teve. Ah, o 16 teve um campeonato, até que mostrou o finalista, né? Esse ano vai ter de novo. Essa parte aí do Maiden só focou nisso também. Do esporte, aqueles, né, jogadores. É, porque na ganhando, verdade, Maiden, mesmo eu que gosto de NFL, não gosto muito de Maiden, porque é aquele negócio, tipo, sério mesmo, assim, o cara tem que se, meio que se profissionalizar pra jogar isso, eu não curto. Profissionalizar, mas eu prefiro assim no videogame. Eu sempre queria que eles lançassem aqueles NFL Street, da zoeira, né, mas já que abandonaram. Dissection é da zoeira. Eu gosto da zoeira. Mas esse Maiden, você viu lá, a pegada foi essa, o eSport, não sei o que lá, aí fazer campeonatos, tipo, regionais. Não, deu prêmio, foi acho que, eu agora não lembro o valor certinho, mas foi tipo 15, 20 mil. Que 20 mil? Foi o dinheiro bolado lá, você não viu o cara lá falando assim, é que meus familiares acham que eu perco tempo com isso, mas com isso aqui eu ganho minha vida, não sei o que, você não lembra? Um maluquinho mostrando lá, jogando. Não, ficou a maior parte nisso, eu, ai que saco, aí passei. É, então, essa parte foi meio cansativa. Teve um maluco que ganhou 100 mil dólares lá, pô. É, então, tu falou, eles ganharam. No Maiden. No Maiden, mas beleza, então. Também teve ainda lá o Mass Effect Andromeda, né? É, isso. Não é mostraram, bacana, não, mostraram mais coisa do que o ano passado, mas não mostraram muita coisa. Eles mostram os caras explorando. Não, nem mostrou nada, só mostrou os caras desenvolvendo. Você lembra lá, um cara andando com um carro assim num planeta, e daqui a pouco mostrou o pessoal do desenvolvimento lá fazendo o rosto dos personagens. Pô, mas uns bastidores mesmo, misturado com um pouco de gameplay. A única coisa que eu vi, parece que o nome da personagem, né, é tal de Riders, vai ser agora. Rider, uma menina, sei lá, uma coisa assim. Engraçado é o cara anunciando o jogo, falou assim, você vai ter um novo universo pra você explorar. Pô, mas fala a verdade, quando mostrou os bar, não é bonito? Os mundos assim, é bonito, fala a verdade. Não, é bonito, é bonito. Mas faz sentido, talvez seja por ordem que eles queiram mostrar, certo? Eles querem mostrar agora a exploração e o trailer diz, tipo, pelo menos eu acho que estão interpretando assim que vai ter ação, porque eles dizem, uma galáxia onde você é o alienígena. E mais pra frente eles mostram uma sessão de tiroteio, caralho, frenético e perseguição, né? Pode ser. Mas Mass Effect promete. Os outros já foram um maior sucesso do caramba, esse aí também promete. E aí depois também, mais um que vocês não curtem, FIFA 17. E agora contando com o modo história. Não, mas esse modo carreira eu achei tão escroto. Como é que o cara faz um modo carreira que já te dá o boneco? Você não pode escolher o nome. Você vai começar com o Alex Hunter, que é o nome do cara. Um tal do Alex Hunter. Deus de criança. Deus de criança. É, você vai tentar. Mas o modo carreira do caralho do Alex Hunter. Eu queria botar o CG negro. Não é o modo carreira que você tá falando. Tem o modo carreira. Esse é o modo história. É diferente. Você vai ter o modo carreira. É o modo carreira esse mesmo, cara. Vai ter modo carreira e modo história. O modo carreira é aquele que você pega, faz um jogador à parte e você vai tentando entrar. Beleza. Isso aí, do Alex Hunter, é o modo história. Você não viu que tem até as ceninhas lá, mostrando lá os caras lá. O cara dando você tem porra, chance. Mas é o modo carreira, história. Cara. Ele falou assim, o novo modo carreira, você vai conseguir história, ver a carreira história, do jovem. Eu acho história, que é isso. Vai ter história. Mas beleza. O que eu achei um pouco estranho é tipo lá. Aí falou, não, que vai ter alguns técnicos europeus super foda. Aí Nossa. Subiu lá o José Mourinho no palco lá, o português. Aí você acha que o cara vai falar um monte de coisa, ele só fica olhando e é, beleza. É isso aí. Não, ia entrar, ia entrar. Ele nem que entra aquele cara. Só faltou ele falar assim, não, me pagaram dinheiro pra me botar meu rosto aí. E o jogador que entrou? Eu falei que ia fazer uma embaixadinha. Olhando pro lado. Aí parei, olha, apareceu o Alex Não, caralho, eu tava indo tão bem até essa parte. Aí falou assim, pô, eu sempre quis jogar com... Porra, passar uma bola pro maluco, pro meu astro. A emoção Beckham, da torcida vibrando. Que emoção, agora eu posso. Yes, eu sou o Alex Hunter. Ué, eu sou... Mano... Essa parte foi mó... Eu não sei qual foi o pior, se foi o Alex Hunter aí, o cara, né? Ou o José Mourinho ali, que nem sabia o que tava fazendo ali, sentou. Nem pra dar um scriptzinho do cara. Falou assim, ó, isso aqui é um jogo de videogame. Fala assim, ó, isso aqui é um jogo de videogame de futebol. E vai ter seu rosto lá, beleza? Ah, e os técnicos reais? Guardiola? É, vai ter aqueles europeus. A maioria daqueles técnicos europeus vai estar, né? Eles falaram isso como se tivesse uma coisa assim... Grande... É, que mas vantagem o nenhuma. Europeu a europeu pode vantagem. Ser muita coisa, né? A gente tá olhando assim, como público daqui. Etc, né? É, não, mas aí focaram tipo, não, na carreira tipo do Alex assim, Hunter. Alex meio, Hunter foda-se, achei meio bom. Eu tava até achando boa, mas eu achei essa parte meio fugiu. Assim, o José Mourinho e aquele Alex Hunter no palco ali foram. O Alex Hunter foi foda. O Alex Hunter, quando entrou, eu falei, caralho. Eles botaram depois do gameplay. Puta, esse que é o pior. Deu entender que era o jogo ainda, mas não, era o falhou, mano. Se a ideia era essa, falhou miseravelmente. Mas beleza. Depois teve lá um jogo. jogo lá daqueles das produtoras independentes que a Electronic Arts agora tá apoiando, né? O tal de Fi, sei lá como que é. Ah, eu nome. Vi, maluco. Nossa, que saco do cachorro, não, né? Não, aquele que é tipo um ambiente meio 3D, com um personagem que é preto. Assim. É um cachorro, que né? Cachorro? Um bichinho. Sabe o que me lembrou aquele bichinho? Aquele do jogo Blind... Ori the Blind Forest. Ori the Blind Forest, só que em 3D, mas não só lembrou? Só comparação, um pouco? Só que pior, né? É, não, mas não lembrou um pouco aquele jogo, assim, o personagem? Não só lembrei, que do... não. Nem passou pela cabeça. O do Ori é branco ali, o do Fé é preto. Assim. E ainda você viu uns inimigos, tipo uns alienígenas. Um barato meio doido. É, mas a história do negócio é pra você. É, fantasioso. E aí, é mais pra falar, né? Que a Electronic Arts já tinha falado que ela ia começar tipo, projetos de. Apoiar os indies. É, não, nem em projetos assim de estúdios que não tinha dinheiro pra finalizar. Coisas que ela achava que era muito boa, assim. Aí ela ia lá e ia bancar, assim, pra o jogo sair. Aí esse é um dos primeiros aí. É, chama EA Originals, até esse projeto da Electronic Arts. Vamos ver o que vai surgir, né? O primeiro é esse tal de Fé. Mas vocês não botaram muita fé no Fé, não? Cara, eu não achei, não botei, é, trocadilho. Não. Eu acho que vai... Não gostei muito, não. Vai ter seu pequeno espaço, né? Aí tem jogos maiores, mas eu acho que o jogo vai ter seu pequeno espaço lá e pronto. Eu não entendi o que eles quiseram fazer, aquele negócio da interação com o som, né? O inimigo faz um som, alguma coisa, e você interage com ele. Ah, mas o jogo, eu não entendi nada do jogo. Pra falar a verdade, eu não entendi nada do jogo. Eu só tô comentando do que eu vi ali, eu entendi. Que o maluco vai te jogar ali naquele universozinho ali, você tem que... Andar, né? Se virar. Não te dá nada. Não te tem história. É, se vira. Se fode aí. Vamos deixar eu ver o que vai acontecer no futuro e a gente descobre melhor. Agora, jogos que usam o som não é a primeira vez que sai, né? Tem um detalhe. Ano que vem ninguém vai lembrar disso daí. Não vai ser que nem o joguinho lá do novelo lá, que... Como que é o nome? Que ia desenrolando. Aquele lá marcou quando saiu. É, aquele marcou. Mas esse aqui não foi tão impressionante. E aí depois, né? Depois do Fé, tivemos lá o EA Star Wars. Eles mostrando lá que não ia, né, não ia ter agora um jogo do Star Wars, mas que tem tipo uma equipe trabalhando num novo jogo Star Wars, além, né, dos conteúdos lá para aqueles... O Battlefield do Star Wars. Pro Battlefield, pra aquele Galaxy de celular. Ele falou que ia atualizar com os novos filmes também. É, então, aí mostrando que eles estão em projeto de um novo jogo e que tem a ideia ainda de expandir, né, mais ainda o universo. Aí mostrou lá, até lá, aquela Judy Reynolds lá, que já foi lá da Ubisoft, lá dos Assassin's Creed, que agora tá em Electronic Arts. Que ela tá, né, nesse EA Star Wars. Ela, além de subir no palco, ainda no vídeo lá, ela lá com a equipe lá e tal, no desenvolvimento lá. Monopoliza Electronic Arts. Monopoliza o universo de Guerra nas Estrelas. É, eu acho que vai ser isso mesmo. É, tanto que eles já falaram assim, ó, estamos fazendo um novo, e esses três que a gente já tem, eu não lembro qual que é o outro. Era o Battlefront, o Galaxy, que é de celular, e eu não lembro o outro. Que aí falou assim, esses ainda vão ter conteúdo. Eu só sei do Battlefield e do Galaxy of Heroes. Então, é Galaxy Heroes. E vão ganhar conteúdo. Mais Galaxy, conteúdos, Battlefront, né? E o outro lá, que até o ano passado teve um DLC e agora eles também falaram que ainda vai ter mais, mas esqueci o nome. E pra finalizar, né, não podia faltar um dos melhores jogos que teve, Battlefield 1, né, o Battlefield 1. E aí, vocês curtiram lá o trailer, mano? Eu achei doido o bagulho, eu gostei pra caramba. Não gostou? Não é bem novidade, né? Ah, eu gostei. A única coisa que eu acho um pouco estranho, né, que eu já tinha até falado, é o nome. Apesar de eu entender o porquê de Battlefield 1, né, referência à Primeira Guerra, não ser tipo um negócio tão cabeçudo como foi do Xbox One, que não tem nada a ver, né? Battlefield 1 tem uma ideia, mas o pessoal meio que vai estranhar. Eles poderiam ter colocado... O One tem tudo a ver, só não é bem escado. Ah, o Xbox One não tem, não. Agora o Battlefield 1 tem. Só que eu não acho assim um negócio que o pessoal... Muita gente vai meio estranhar. E aí eu acho que eles poderiam ter colocado tipo alguma coisa, tipo Battlefield First War já. Ou só vai chamar só de Battlefield, né? Apesar do pessoal, eu achar que o pessoal vai estranhar o nome, esse tem explicação. Mas vocês não curtiram, não? Mano, eu pirei. Primeiro que eu... Eu não gostei. Eu já curti porque é da Primeira Guerra Mundial. Quando apareceu lá os Zeppelins lá, os caras com aquelas armas incendiárias, os primeiros aviões, assim, de combate, eu pirei, meu. Achei muito da hora. E aí, naquele final lá, o pessoal chegando de cavalo pra tomar, tipo, um trem. É uma coisa curiosa como é que vai ser isso aí no jogo, sabe? Se mostra cavalo, como é que vai ser essas lutas com cavalo? É, mas a Primeira Guerra tinha, né? Na Primeira Guerra, uma das grandes diferenças foi isso, né? Na Primeira Guerra ainda tinha cavalo, essas coisas. Que nem você viu lá, tem aquelas motinhas com aquelas metralhadoras adaptadas que tinha, né? Da Primeira Guerra, bem tosquinha. Curti muito esse beta. Fora que o gráfico... É, eles botaram novo, né? Esse mix aí dessas armas e tal. Achei bacana. Mas sei lá, não é um estilo de jogo que não me atrai. Não. É, que eu mesmo já enjoei de FPS já também. É que eu entrei tarde nos FPS. Os FPS pra mim começaram agora. Você não reparou que eu comecei a dar mais valor agora? Porque eu fiquei... É, de sexo só vai dar o single player se tiver co-op pra gente ajudar. Então, mas os FPS começaram assim, meio que entrar agora. FPS é só cópia, como disseste. Ele tira onda que já gosta de single player, mas ele não consegue passar do primeiro. Então, mas o Battlefield também, eu curti o gráfico, assim, eu achei lindão. Apesar que todos os Battlefield sempre se destacam, né? O negócio é ninguém usando o Zeppelin porque derruba rápido. É, lógico. Isso aí, tipo, ele tá lá em cima mó feliz. Alguém deu um tiro, aí fura o balão. Aqueles aviãozinhos tipo 14 bits, achei bem engraçado. Ah, aqueles lá é muito da hora. Então, eu pirei, mano. E aquele negócio, aquelas armas incendiárias que tinha muito, que tomava na Primeira Guerra. Tipo, em vez de dos caras entrar no túnel, assim, subterrâneo, os caras usavam aquelas armas incendiárias pra tocar fogo, quem estivesse lá. Ou saía correndo e morria a metralhadora ou morria queimado, né? Usavam muito essas armas incendiárias na Primeira Guerra. Aí colocaram, achei animal. Fora que eles falaram que o cenário vai ser totalmente destrutivo, igual o Bad Company. Isso eu já curti pra caramba, né? Que o Bad Company, o que mais me impressionou foi a destruição do cenário. Eu tô bem esperançoso, esse Battlefield 1 aí tá... E eu tô empolgado com ele. Tem uns 10 anos. Né? É, quem sabe, né? Vamos ver. A gente pega pra jogar. Não, e outra, eu joguei o Bad Company agora. Até eu chegar tá nesse... Tá pra sair quando ele? Esse ano ainda, eu não lembro a data, mas é esse ano, 2016. É a diferença também da E3 do ano passado, que bastante jogo é pra esse ano já, 2016. É, isso que eu achei bacana. É, então. Poucos são. É, tem os do ano que vem. E os que são pro ano que vem? Tem data. É tipo fevereiro. Não, é, tem data pra fevereiro. É, já tem data, que alguns falavam assim, algum dia do ano que vem, não nem data, né? Algum dia, espero que você vai ver. Nunca aconteceu, né? Até hoje, né? Mas beleza. O barato que eles fizeram na FIFA, que eu esqueci de mencionar. Eles mostraram a evolução do FIFA, você lembra? Porra, ah, é, assim, puta, dos primeiros 94. Não, foi uma contagem do top 10, né? O 94, aí PlayStation, aí top 8, top 7. Foi chegando até o isso novo. Foi bacaninha. Gostei pra caramba. Até chegar hoje. Porra, tu vê a evolução. Quando tu vê a evolução do jogo assim, eu achei que é. E você pensa assim, porra, eu fiz isso, eu participei. Não, é a primeira coisa que eu vi, eu participei. Eu joguei muito esse demônio de 94. Nossa, mãe, a maioria nossa, eu joguei. Não, mas então, mas eu gostei da conferência da Electronic Arts. Não foi, foi ruim, tipo, não, foi direta e rápida. Assim, e ela passou o que ela queria passar da hora. E antes de fechar, aquilo que eu falei, eu pensei que você já mencionou, não mencionou. Eles fizeram um projeto aí que eu achei bacana. Aquele Play to Give. Que eles vão pegar o. Eu não sei se é. Eu não entendi se é o gameplay ou se é tipo uma tipo de conquista dentro do jogo. Ele transformar em doações. Pra algumas mas esse Play to Give é aquele que já tinha no que eles falaram, até no meio, não sei o que lá, que eles vão trazer pra outro jogo, mas já tinha isso aí. Não, mas agora vai ser pra geral, acho que todos os jogos da Electronic. Bacana. Mas a conferência da Electronic Arts foi boa, eu gostei. Bethesda. Porra, Bethesda, caralho, veio surpreendeu, Bethesda hein? Já começou com o barato mais foda, que na hora eu curti, mas só depois que eu comentaram que eu vi a referência que eu fiquei besta. Começou com aquela abertura impromptu, quando a gente iniciava os jogos no isso, DOS. E que jogos eu já explodi a cabeça. Caralho, já, tu não nossa, percebeu isso, hora. Não? Mas quando começou não, isso, eu já na hora eu falei, puta que pariu. Não é isso. O que eu não tinha percebido é que passou rapidinho o nome de todos os jogos que eles lançaram. E um dos nomes lá era Wolfenstein, como que é o nome? 3D. Que 3D? O 3D saiu em 94. É Wolfenstein... Eu não lembro agora o nome. É um nome lá, Wolfenstein. Que é um jogo que ainda não tem. Aí tanto tá assim no final, XXX. Só que passou tão rápido, vocês não querem. Quer dizer o quê? Que naquele isso prompt, realmente... eles já lançaram um spoiler de um jogo que eles vão lançar ainda. Tipo, eles fizeram essa brincadeira. Caralho. Já não tinha um anúncio de um novo Wolfenstein aí? Não, correndo? Tinha um de DLC, tipo uma expansão standalone que vai sair. Então, esse que eu tô falando é um novo... Eu esqueci agora o nome. Uma burrice minha não ter marcado o nome. E depois disso, os caras já chegou com um bagulho que eu fiquei besta. Quake. Apesar de não ser um jogo com campanha nem nada, é ser o multiplayer, mas já achei louco. Quake. Outro tá de Quake volta. 3. É, meio que foi isso. Meio que parece tipo um tema do Quake Arena pra hoje, né? Tanto que eles até falaram Quake... Eu acho que ele não citou o Quake Arena, mas ele comentou que os Quake, né? Os modos multiplayer de Quake sempre foi algo que durou muito, assim. Era algo super competitivo. O pessoal, por causa de tantos pedidos, o cara resolveu eu voltar com o Quake. E eu gostei. O trailer foi animal. Queria que eles tivessem feito que nem fizeram com o Doom, né? Mostraram o trailer e depois já mostraram meia hora do jogo já também, né? Nesse aí não se conteram mais um pouco. Eu queria ter visto mais. É, mostrou a batalha. É, mas o chato é que não vai ter campanha, não vai ter história, nada. É só combate, né? Eu espero que com isso ele se empolgue e resolva criar uma campanha pro jogo, alguma coisa. É, depende, vem DLC depois. E né? Bonitão o jogo, falar a verdade. Não deu, é aquilo que o outro falou. Não deu pra ver muita coisa, né? Ah, deu sim, pô. Ali. Eles ali frenéticos, assim. É. É, deve ser que nem um Dreamcast, só que com mais gráfico. Dreamcast não, aí porra, não. Aí tu esculhachou. Era frenético aquela porra, então. Ah, tá, tá falando tipo de frené. Ah, tá, pensando que você tá falando por causa dos gráficos. Mas isso também tá valendo, na minha opinião. É só aquele jogo frenético, só que com mais gráfico. Mas só pelo fazer sequência, é foda. Um dos jogos mais top que existe está de volta, já é o suficiente. E aí depois, né, veio lá os The Elder Scrolls Legends Strategy Card Game. Bendito jogo de cartas. O ano passado já teve esse jogo de cartas, agora tem um novo jogo de cartas. Caramba, esse barato deve vender muito, até dar muito dinheiro, porque toda hora agora sai esses jogos de cartas. É incrível. E esse The Elder Scrolls nem saiu ainda, mas os caras já em todo lugar já tem assim, se cadastra aqui pra você fazer parte do beta e não sei mais o que, já o pessoal já pode jogar os beta aí dele já. Eu quero saber se vai ser free, que nem Art, né? Que nem Hearthstone, ou vai dar um NBTR e cobrar um dinheiro. Eu imagino que seja fácil, mas beleza. Depois ainda tivemos lá o Fallout 4, né? Os Workshop lá e Vault Tech, sei lá, DLC, que é aquilo. É, tu agora tu pode fazer o teu Vault agora. Não bastava criar a sua cidadezinha, agora tem que criar o Vault também. Tem que criar o Vault. Mas isso aí não é legal, não? O Guilty que é o fanático pro Fallout, não é, será que é legal, gosta, não? O pra mim não fede nem cheira, né? Eu achei meio estranho que vai ter agora a opção de VR no jogo. Ah, não, mas isso aí tu... Pô, já tá FPS. Quer dizer, opção de FPS, não vai ficar VR. Cara, o futuro é o VR, cara. É que nada. E ainda no meio disso aí também anunciaram lá, né, que Fallout Shelter tá também a caminho do PC. Vai ter uma versão pro PC com alguns DLC exclusivos. Aquele joguinho de celularzinho, né? Eu vi. O Guilty já mal ou bem já joga no computador. É, não, transfira seu save. Opa! Então, já pra não falar que é o mesmo jogo, ele falou que vai ter algumas missões, sei lá, DLC, sei lá, que vai ser só do diferente. PC. É, feito pra versão do PC mesmo. Que é um joguinho que deu certo no Android. Ah, mas se eu não me engano, foi o próprio Guilty depois que falou que o jogo cansa rapidinho. Ele falou, foi você, Guilty, que comentou aqui que o jogo rapidinho daqui a pouco já não se perde o interesse. É porque é sobrevivência. Você vai lá, fica naquela expectativa, mas depois é só você administrar o Vault, você não tem muito o que fazer. E aí, né, depois tivemos lá o anúncio de Elden Scrolls Sky Special Edition, né? Vai ser tipo aquela ideia de pegar todos os DLC, tudo turbinado e lançar num pacotão só. Mostrar até um vídeo assim, mostrando uma comparação, falando que tem melhorias e tal, mas... Atenção, gente que faz mod, fica de olho, viu? Porque será que vão tirar aquela ideia de fazer mod? Ou você tá achando que vão... Ou vão tirar a ideia de fazer mod, ou podem ter pegado a ideia de alguém aí, né? Algumas imagens que mostrou lá eu achei bem bonitona, assim, comparado com a versão antiga, com a nova. Mas algumas eu não achei grande diferença, não. Pessoal que curte Sky, eu não sei se tá empolgado aí. Sei lá. E aí depois teve lá o anúncio, né? O reboot, sei lá, nova versão, não sei como que chama lá, do Play. Esse aí tava arquivado, né? Tava parado um tempão, né? Esse Play não é o reboot daquele primeiro lá, aquele que lançou em 2006, Guilty, você não sabe. Eu nunca cheguei a jogar, viu, pessoal? Porque você tá ligado, mas... que o Play é assim. Pelo que eu entendi, não, é continuação. Play, não, é reboot. É um reboot, eu tô achando. Porque o Play é assim. O Play, o original, é um jogo que foi anunciado, a produção dele, que estavam começando a fazer um jogo chamado Play, em 95. E aí na E3 de 98, eles mostraram que o jogo, um vídeo do jogo. E aí falaram que o jogo ia sair no próximo ano. Aí passou 99, 2000, 2001. O jogo só saiu em 2006, só pra você ver o tanto tempo. Mas, apesar disso tudo, ele foi... Até onde eu sei, parece que foi bem recebido. Tanto que o pessoal ficou na expectativa de sair na sequência. É, então. Aí é o que eu tô pensando. Todo mundo pensava que ia ser o Play 2, né? Mas eu acho que é um reboot, pelo que eu vi. Assim. Os caras estão discutindo se não é um reboot, velho. É um reboot. Eu acho que é um reboot. Pelo nome e tudo, pra mim é um reboot. Eu acho que é a continuação, mas o trailer é bacaninha. Não, é bem legal. Deu agonia, foi eu ver o cara lá ficando com o olho vermelho toda hora, foi dando uma frição aquela bagaça. Agonia é ele acordar sempre no mesmo dia. Então, e toda hora, e com o olho, cada só um olho, o outro olho normal, um olho ficando vermelho, daqui a pouco tava cheio, parecendo sangue já. Mas a questão não é essa, a questão é se ele sabe que ele tá acordando no mesmo dia. Não, mas eu acho que ele percebe, chega uma hora, parece que ele percebe, no final do vídeo. Ele percebe, tipo, lá pro final. É, quando ele senta, quando ele já tá no final, então, aí o vídeo acaba, aí você, pô, ele percebeu. Ele fala no file mesmo. É, aí você pensa, cortaram bem ali, aí você pensa, será que ele percebeu mesmo ou não percebeu? E aí depois tivemos lá, né, já que Doom foi o Scar Cell do ano passado, aí não podia faltar, né? Aí anunciaram lá o DLC lá, Anthem the Evil, os DLC lá pro multiplayer, armas, né? De os demônios. É, mapas e não sei mais o que lá pro multiplayer. E o melhor é que é tudo de graça. É de grátis? Ah, eu nem reparei. É? Sério? Então é como se fosse uma atualização. É, pra multiplayer também, né? Apesar que o pessoal compra. Porra, de graça. Compra, né, bastante coisa pra multiplayer, né? E opção VR, pra vocês ficarem sabendo. Ah, não, mas o VR vai... É depois, eles falaram que estão trabalhando, VR impregnou a E3 esse ano. Esse ano, falou, não, cara, a gente tá lhe dando essa graninha aqui pra vocês botarem um VR aí. Antigamente, quando eu falava VR, todo mundo era assim. Ah, agora todo mundo falou de VR e é só assim. E ninguém liga. É porque virou um preço. Já era, não. Mas, beleza, esse foi o DLC do Doom. Ainda depois tivemos lá o Elder Scrolls Online One Tutorial, sei lá o que é aquilo. Ai, meu Deus. Elder Scrolls, os caras vão sugar. Os caras vão sugar Elder Scrolls até. E o vídeo desse Elder Scrolls foi mó longo, assim, foi mó tempão e mostrando aqueles coisas. Será que esses jogos online que eles queriam de todos esses meus, será que tem tanta gente pra jogar esse jogo, que é tanto jogo online que eles queriam? Deve ter, porque tipo, o Elder Scrolls, volta e meia pra sessão, vai falir, vai quebrar, vai cair os servidores, vão desistir, vai ficar free to play, mas a porra tá aí. Até é, hoje, público, esse barato deve ter, sim, porque senão eles não iam estar investindo toda hora. Mano, incrível. Quando falou Elder Scrolls online, eu falei, mano, não acredito, não para mais de vir barato desse Elder Scrolls e agora é, online. Saco, é porque parece que eles não tinham mais o que fazer, né? Aí depois a Bethesda anunciou lá o Bethesda VR, né? Que eles vão tentar fazer os jogos da Bethesda trazer pro VR. É o Doom. E aí o primeiro vai ser Doom e Fallout 4, né? Que vai ter a pegada do VR primeiro, mas eles pretendem trazer pra outros jogos, né? Que vai ser o chamado Bethesda VR. Cara, eu fico imaginando a gente jogando essas porra agora com VR. Caralho, mas deve ser, vai ser diferente de tudo. Um FPS que tu tá sentado jogando, beleza. Agora, aqueles que tu fica andando... Eu fico imaginando a gente falando daqui 10 anos. Você se lembra aquele tempo que todo mundo apostava no VR? Como esse pessoal era besta. Igualzinho a 10 anos atrás, quando todo mundo apostava no movimento. Oh, esses movimentos é tão... O Xbox, a Microsoft apostou bem. É totalmente diferente. Tá, o VR é muito tudo mais é diferente até sério. Fracassar. É só uma paradinha com o olho lá, você mexe a cabeça lá. É, tudo é diferente. Droga. Não, cara, é outra diferente. Realidade. Cara, tu viu o... Não, é diferente. Vou desmaiar que minha mente não tá processando muito bem. Primeiro que tu se isola. Quando tu pega no VR, tu se isola de tudo, cara. Aí, quer dizer, o jogo fica muito... Tu entra muito mais no jogo. Uhum. Ah, é, você entra muito mais no jogo. Eu acho que daqui, quando der uma hora a pessoa jogando aqui, dá um torcicolo, eles abandonam isso daí. E quando o pessoal começar a vomitar, gente, dor de cabeça, tá perdido. Ó, imagina, imagina tu deitar assim na tua cama, ligar aquele caralho e meter um Doom ali, pum, ou um outro jogo assim. Caralho, ia ser muito da hora. Então se empolga com as porcarias aqui. É, mano. O Cisne viaja, mano. Ah, eu apoio mesmo, tecnologia. Zibo tá aí pra provar que o Cisne deu errado. Não, o Zibo fracassou porque foi no Brasil. Foi a Dilma, né? Foi a culpa foi da Dilma. Ele vendeu no México, como é que ele pode ter fracassado? Ele é em parceria México e Brasil. México, tu acha que ia pra onde? Parceria com o país errado, né, Cis? É, foi com o errado, cara. Foi errado. E pra finalizar a conferência da Bethesda, apareceu lá Dishonored 2, só que agora um gameplay, né, porque até então, ano passado, eles tinham mostrado... Tipo, não tinha data, não tinha nada. Tinha mostrado vídeo. Pô, o gameplay ficou bonito, nossa, nesse game. Porra, eu gostei desse jogo. Inclusive, ele tá na Steam, tu fizer a pré-venda, tu ganha um de graça. O que eu achei louco, uma parte lá, ele, tipo, olhando um espelho, aí ele ficava numa dimensão, olhando naquele espelho, assim, a outra dimensão. Porque o jogo é stealth, né? Aí ele entrava atrás de um cara, assim, aí pra matar, aí ele mudava de dimensão, matava aquele cara e voltava. Mano, esse jogo é doido. E aí você joga com a filha do protagonista do 1. E bonitão o jogo, tá? O único problema que eu acho meio do Dishonored, quando você vê, tipo, um vídeo desse, aí você vê que o jogo nem é tão falado, o pessoal mal consegue explicar ele, você pensa assim, ou os próprios desenvolvedores e tal não conseguem explicar o próprio jogo, mostrar pro público o jogo que eles querem trazer, ou sei lá, mano, não sei, porque você vê um vídeo desse, aí você fala, caramba, que jogo top, assim, tão bem feito, tão diferente. Não tem como dar não, errado, não é que tem tal errado. E aí você vai puxar o histórico, tipo, o Dishonored 1, tem bastante pessoa que gostou tal, mas ele não é um jogo popular conhecido. A maioria das pessoas você vai ver, mesmo o que não gostou, o que gostou, não sabe explicar. Eu mesmo não consigo explicar o Dishonored 1. Você consegue explicar o Guilty Dishonored 1? Mal eu explico, mas explico. Depois você vê o vídeo do 2, você vê assim, pô, o que falta pro Dishonored é os caras conseguir explicar o que o jogo quer trazer, assim. Parece que os desenvolvedores não conseguem mostrar o que o jogo tem a oferecer. O marketing não funcionou. Sei se você separou. Passou o Dishonored, passou tudo esse vídeo e tal, e aí meio que o pessoal tava até curtindo a apresentação e tal, tudo, e aí quando veio o Dishonored, meio que deu uma brochada no pessoal. Não sei se você reparou, o pessoal meio com o pé atrás, não parecia que o pessoal tinha ficado tão empolgado. Mas daí do 1 é assim, apesar que o 1 teve um certo hype, porque era novidade, mas é tipo, por que esse jogo existe, certo? É pra divertir e tudo mais, mas... É, mas não, de repente não era o tempo dele. Tem jogos que é assim, o jogo é foda e tal, mas não, a galera não gosta, não vinga e fica essa merda. Não, aí, não é, mas... Então, mas você vê um vídeo desse e fala, nossa, o jogo tem potencial. Não, é, eu bom, fiquei, né, na vibe, vou atrás do 1 pra jogar e tal, eu vou correr. Eu gostei pra cacete. Desde do ano passado eu tinha gostado do que eu vi. Então, mas eu senti meio que o pessoal tava até bem empolgado da Bethesda, né? Tava bem ansioso. E aí quando chegou o Dishonored, deu meio que uma... Não broxou totalmente, mas eles deram meio uma assim, ficaram o pessoal meio perdido. Mas ele já tinha sido mostrado antes. Claro, não o que mostrou agora, mas já tinha sido anunciado antes. Vai ver, mas pra mim a conferência da Bethesda, tirando uns porém e tal, foi bem legal também. Eu gostei bastante. E aí tivemos lá a toda amada Microsoft. amada por alguns e odiados por outros, né? E primeiro, né, já começou lá chutando o pau da barraca, logo já mostrando lá o Xbox One Slim e já mostrando o preço. $299. O Slim é 40% menor. Uma das opções dele lá, ele vem com um HD de 2 TB e ainda vem com um controle lá, com design lá, que vem com o controle dele, tipo, opções de Bluetooth e opções wireless, um barato assim. E ele ainda, ele, tipo, ele é um pouco mais potente do Xbox original, e aí ele consegue, parece os jogos passar em 4K, um barato assim. Executar em 4K, aquele jogo de 900 pixels. Tá, é, a gente já sabe como vai ser isso aí, né? Mas já foi um barato que explodiu a cabeça. O pessoal já ficou tudo doido. Você não viu lá? O pessoal, foi festa. 4K, e outra, quando mostrou, não. É, foi festa. Que o pessoal ficou besta, foi tipo assim, quando mostrou lá, 40% menor e $299 o preço. O 40% menor eu até entendo, por causa que tiraram a porcaria do Kinect dele, ele ficou menor. Isso que o pessoal não pensou nisso, mas é isso que aconteceu, né? Já que o ano original ele tem o Kinect, que não usa mais, mas tá lá, né? Tiraram a droga do Kinect e agora ficou menor. Só que é o preço dele, que o Xbox, você lembra que quando ele lançou o primeiro One, ele era, foi $100 mais caro do que o PlayStation 4, né? E aí, essa aqui foi o calcanhar de Aquiles, né, do Xbox One. Mas aí, depois do anúncio, né, do Xbox One Slim, né, ainda veio o atropelo, que foi o Gears of War 4 lá, e agora com gameplay de verdade. E pra PC agora também. Um barato que eu achei foda, pelo menos que a Microsoft botou na cabeça, e que o ano passado o pessoal criticou, foi o mimimi. O ano passado, a maioria dos jogos ia sair pro PC, só que eles não falavam, eles só falavam Xbox. E aí, depois, aparecia, semanas depois, pra PC. E o pessoal, não sei o que lá, não falou. Agora não. Esse ano, o que que eles falaram? Xbox One, Windows 10. Eles já deixaram bem explícito pra pessoa saber. Vai ter pros dois. Você vai escolher o que você quer, assim. Pra não ter motivo de mimimi igual ano passado. E isso aí eu achei bem legal. Pelo menos eles abriram o olho, né? Viram que o pessoal encheu o saco com isso, né? Porra, seus pela saco. Então, mas voltando lá pro Gears. Eu que sou fã já, condicional de Gears of War, já falei várias vezes, né? Pirei, meu. E esse agora, né? A gente joga com o filho do Mark Phoenix. E aí quando chega lá, vê um gameplay mó da hora, né? Jogando ao vivo ali, os caras jogando em copy, um controlando o filho do Mark Phoenix e uma menina que entrou no palco pra jogar com a outra protagonista, que é uma menina, né? E aí foram jogando um animal e tal. De repente, chega um pedaço lá, pega um personagem, que eu não sei quem que é novo lá, começa a falar, o som até sumiu, acho que cortaram o proposital pra não dar spoiler, né? Mas eu acho que ia acontecer alguma coisa. Aí, de repente, abre a porta lá e aparece lá o Mark Phoenix, já mais velho, assim, esse caramba, ele aparece, assim, aí acaba o trailer, puxa a cabeça, assim. Tá bonito. Pra quando é mesmo? Pra esse ano. Só não lembro agora a data. Eu ainda só tô com o pé atrás nesse jogo, só do Only Windows 10, só porque aquela loja da Microsoft lá. Que eu comento com o pessoal normalmente. Eu falo, quem quer catar os jogos da Microsoft, pega o Xbox e compra no Xbox. É mais confiável. Aí o dia que me apareceu o Windows 11 lá, eu quero ver como vai ser esse jogo aí que você comprou tudo. E o Windows 11 de Section Cisma com Windows, cara. Ele tá no 95 e acha que isso existe. Eu já conheço 95, essa cara. História. Mas o Gears of War, então, pra vocês não empolgou, né? Vocês não tá nem querendo comentar do bagulho, mano. O bagulho foi... Gameplay foi bacana, mas não me instigou, não. É porque tu gosta eles da franquia, andando, né? Ali, aí de repente vendo aqueles monstros, aí vendo o Vendaval jogando as coisas pra cima deles, e aí os monstros vindo no alto em cima deles, pegando e atirando, frenético. Nossa, explodiu cabeça, foi demais aquele... Eu fiquei doido. E aí depois, né, do Gears of War 4 lindo, melhor jogo de todos os tempos, veio Killer Instinct Season 3. Todo mundo já sabia, né? E aí veio pra anunciar lá um novo personagem. E nunca vão completar esse jogo, não. A gente vai estar comentando E3 2520 e vai estar falando Killer Instinct Season 1 bilhão. Ué, é uma tática boa. É o mesmo jogo, mas está sempre se aproveitando essas coisas. Eu comecei a preparar que os caras vão começar a diminuir o número de personagens de cada season. Falaram assim, mano, a gente teve muita criatividade nos primeiros e se a gente tiver cada season, a gente colocar um monte, não vai ter ideia pra fazer novo personagem. Então a gente vai ter que botar menos personagens agora pra poder ficar ainda sugando mais season 4. Ah, faz sentido, porque a quantidade de personagem que tem, né? Killer Instinct lança todos os seasons de uma vez, porque já deu. É, lança tudo de uma vez pra ver se eu termino o download, né? Porque toda vez ele inicia lá na loja lá do... Ah, é! O pessoal falou que tem esse problema, né? Toda vez que ele lança até um novo, desistir de baixar. Ele reinicia o download. Se você não completar o download logo, ele vai reiniciar o download de novo, né? Mas isso aí eu acho que eles vão corrigir com o tempo, não é possível, meu. Ah, mas eu já desisti já, não quero mais, não. Aí depois lá tivemos lá o anúncio lá de Forza Horizon 3 pra, né? É, isso aí, ó. Beleza, lindo demais. Pra PC, né? E Xbox One, né? PC não, Windows 10. É, tá certo. Windows 10 e Xbox One. O Forza Horizon 1 já, eu já achava demais, assim, lindaço. O 2 foi épico. E esse 3 você vê no vídeo agora. Ainda vai ter botado lá no modo lá, jogando com os bugs, jogando com os carros de rally. E aí o pessoal botando cross-plataforma. Também, né? Tipo, jogando. Não, e outra coisa, esse jogo vai ter campanha em co-op e pode ser tá até em cross-plataforma. Tipo, ah, vou jogar campanha em co-op com o Old Coffee. Ele pode estar lá no Windows e eu posso estar aqui no Xbox e a gente vai jogando a campanha no co-op. Isso eu achei muito da hora. E eu vi lá no, pelo menos ali no palco, eles mostrando 4 pessoas, né? Eu não sei se a campanha vai ser 4 pessoas ou só 2. Mas pelo menos multiplayer contra... Ali eles estavam explicando pra você se juntar com alguém que tá online no mundo, né? Já só recebeu o convite e ir pro ponto lá da corrida. Que nem o Burnout, né? Paradise. É, então ficou naquela pegada, né? Mesmo estilo. Mas fala, o jogo tá muito lindo, né? Tá, pena que o computador não roda, né? Que é bom. Eu paguei um pau. Até o maluco no minibug lá, quando se juntou todo mundo, ele chegou numa rampa e deu um flip lá. Que o pessoal lá até virou, cara. Aí eu falei, não, velho, eu não sei se aquilo ali já foi gravado antes, já. Não, eu acho que o cara fez na hora, porque foi o maluco que tava jogando, não sei se você reparou. Aquele que tá do bug é o carinha que tava no volante, não sei se você reparou. No volante, é. Mas porque todos aqueles malucos que estavam ali jogando ao vivo, qualquer outro jogo, eles já jogaram aqueles jogos várias vezes pra não fazer besteira. Então eles já sabem o que eles estavam fazendo, então... É, não, mas ele conseguia fazer perfeito daquele jeito ali também. Eu acho que naquela hora ali eles devem ter editado, não sei. Vai saber, né? É um teatro muito bom. Ah, eu pirei. Na hora que eu vi os carros, tipo, as Lamborghini entrando naquela parte ali, terra ali, voando na água, assim, aqueles gafos mó bonitão. Nossa, explodiu a cabeça, velho. Tá bonito mesmo. Eu até no tem um site lá que... Acho que é Games Ride o nome do site lá. Que eles colocam o vídeo com a qualidade normal mesmo, assim. Sem, com o mínimo de compressão possível, né? E você vê a qualidade do vídeo mesmo. Fica bem bonitão mesmo. Porque no YouTube tem aquelas paradas lá que estraga todo o vídeo lá, mas no site... É, diminui lá, a qualidade, lá, né? A qualidade toda lá, o negócio é bonitão demais. Vamos pro próximo jogo lá, que foi lá o vídeo lá do Record, o Record, sei lá. Até agora eu não sei do que se trata esse jogo. O vídeo que passou o ano passado, né, 3 era só um de imagenzinha, tal, não tinha vídeo no gameplay. Agora mostrou um vídeo bastante gameplay, mostrando, fazendo, pegando peça, mostrando aqueles core, núcleo, assim, mostrando em outras máquinas e fazendo vida assim com outras máquinas. Nossa, eu achei muito da hora, um gameplay frenético. É assim, é do que? Eu não vi essa parte, eu não vi. É o que? É de tiro, é porrada, é o que? É o que você faz no jogo. Lembra não que no ano passado teve a menininha com um cachorro robótico, que o meio dele é uma esfera de energia, aí o cachorro quebra, ela bota em outro. É, que aí todo mundo ficou triste, que falou, o cachorro morreu, só que ela vai lá e tira o núcleo, assim, o core dele, e bota num robô, é, o robô começa a ter vida. E nesse de agora, mostrou como que a gente faz isso, só que bem ágil, assim, é um negócio que rapidinho, você vai lá, tira de um, bota no outro, e vários bichos, várias coisas assim acontecem. E, além de ser frenético, ela vai atirando, se movimentando, e aí usando aqueles bichos que ela cria, assim, pra atacar a seu favor, e aquele clima, assim, tipo, desértico, com aquelas máquinas, uns pedaços de máquina espalhado por todos os cantos. Pena que não falaram nada do jogo, só mostraram o vídeo, né? Quer dizer que os data não deram pro jogo, né? Eu não nem lembro agora. Até o ano que vem deve sair. É, então, mas quer dizer que o jogo ainda deve estar mexendo alguma coisa, porque nem falaram, só mostraram o vídeo e tal, e aí já pularam pro próximo, né? Que foi o Final Fantasy XV. Aí entrou um maluquinho lá no palco, um japonesinho lá, 15. Ruim pra caramba pra jogar, mostrando o vídeo, vocês viram? Só apanhava, eu quase tirei do vídeo daquela hora, velho. O cara só apanhava. E era pra fazer, você reparou que era pra fazer aquele negócio, tipo, em poucos segundos. Ele ficou mó tempo. Pô, mas o cara tava na emoção do momento, né, cara? Tu tava num pau. Ele era ruim mesmo. Não, aquilo ali é uma demo que ele jogou várias vezes pra aparecer ele jogar. O cara fez a demo, velho. O cara então, fez. Aquela lá. Parte é quick time, não sei se você reparou. O monstro, na hora que dar o golpe, aparecia, aperte X, e aí ele errava. Não, mas aquilo dali é o parry, e aquilo ali tem no jogo mesmo, você, no momento exato que o cara te atacar, você faz isso daí e você... Eu acho que eu sei explicar isso aí, certo? É porque não é o console da Sony. É, ele não sabia os botão, né? A ordem. Ah, é, pode ser. De repente o cara era um caixista. Não, ele não era um caixista. Tá se adaptando ainda. Tanto que era assim, toda vez que ele acertou o botão, ia pra próxima sequência. Era só ele acertar uma vez cada coisa e terminava rapidinho. Aí aquela primeira ali, que era só pra passar por debaixo do braço do bicho, ele errou umas 5 vezes. Aí passou, cara, por debaixo. A gente não pode falar que o maluco tava num pau. Aí depois o bicho vinha falar mal do garoto com a mão, é bom, aí pra desviar da mão. Aí ele errou 2 vezes. Eu falei, caramba. Duas que você conseguiu contar, né? Fora as outras que você deixou de contar. Você claramente via que aquilo ali era pra passar rapidinho. O cara demorou mó tempão. Mas o nervoso, vamos falar do jogo. Cara, coitado, o maluco foi a cobaia da hora. Sim, quer proteger o cara. Acho que o Sidney passa por esses problemas também, sabe? É, o Sidney é ruim pra caramba, é por isso. Não, mas tipo, eu me imagino na pele dele, entendeu? Pôr num palco assim, galera, todo mundo te olhando. Tu vai jogar normal, tu vai jogar nervoso, cara. O cara ficou nervoso. Tá bom. O cara ficou nervoso. Caralho, eu não posso errar. O cara quando joga assim, não vou errar, posso errar, da merda. Sempre dá merda. Aí fica nervoso. Mas, cara, Final Fantasy virou um shooter, né? Que merda foi aquela, hein? É um action RPG. Pô, que tosse estranho, cara. Final Fantasy mudou muito. Botaram aqueles malucos lá com mó naipe de, sei lá, uns caras de, parece uma banda de rock. O Cisne, eu acho que não viu o Final Fantasy XV adiante, né? Só viu agora. Porque tudo que você tá falando é que todo mundo já comentou há todo tempo quando não anunciou o Final Fantasy XV. Pois é, eu não gostei, não. Aí você virou um shooterzinho. Falei, o que fizeram no Final Fantasy? Vamos pro próximo jogo lá, que foi lá o The Division, lá o DLC Underground. Que fizeram questão de anunciar que vai sair primeiro no Xbox. Exclusivo no Xbox One, né? Que agora a maioria das exclusividades é assim, né? Temporária, né? Esse The Division, meu, na boa. Eu tô vendo mais um jogo aqui. Vai morrer, meu, pelo que o pessoal tá falando aí. Mesmo com esses DLC, tanto que esses DLC que estão fazendo aí é pra tentar dar uma vida, alguma coisa, porque pelo jeito tá morrendo super rápido. Eu vi até uma pesquisa lá, os caras falando que é um dos jogos que conseguiu perder os seus jogadores, os costumeiros, mais rápido do que a maioria dos outros jogos que são voltados, assim, público multiplayer. Mas será que não é culpa do downgrade, não? É, eu ia falar isso agora. Eu acho que é por falta de conteúdo, porque que nem o pessoal falou assim, ah, o problema do The Division é assim, você vai pra um lado na cidade, mata aquelas esponjas lá de bala. Daqui a pouco você vai pro outro lado da cidade, tem uns caras que absorve mais bala ainda, só fica nisso, assim, não tem muita coisa que fazer no jogo. Os caras falaram que tanto que eles estão criando essa expansão, esse negócio, pra tentar dar o que fazer pro jogo, porque o jogo, daqui a pouco tem mecânicas boas, o ambiente é bonito e tal, mas não tem muito o que fazer. E esse Underground é meio voltado a isso, pra criar coisas, tipo um esquema lá, tipo você fazer umas campanhas com um grupo, um negócio mais ou menos assim. Você chamar seus parceiros, fazer tipo uma espécie de campanha, assim, umas, como que eles falaram, incursões em certas áreas. Os baratos deles. É melhor com os amigos. É que nem ele ter crio. E aí depois desse DLC vieram lá com o Battlefield 1 também, né? Que aí já veio também primeiro. Não preciso nem falar. Pode pular. É a mesma coisa. Vieram lá primeiro no Xbox One, porque vai usar lá aquele EA Access lá. Que o Xbox tem o EA Access. Quem pagar lá os, acho que é $10, não sei, pra EA, né, tem acesso primeiro no Xbox desse Battlefield. Mas o gameplay é o mesmo. Depois veio o maluquinho lá comentando da Xbox Live, né? Falando que a Xbox Live foi o primeiro desses baratos visionários, né? Deu de 2003, de jogar online e conversar com os amigos. É realmente, né? Que foi o primeiro live? Eu não sabia, não. Foi o primeiro, porque depois todos correram até. Tipo, a Valve começou a implementar essas paradas também no Steam. A PSN, nem fala que a PSN foi a última a entrar na vida, né? Mas a Live foi sempre a primeira que teve tudo esse negócio. Deus do primeiro Xbox já tinha live. Aí depois, quando chegou o Xbox 360, eles criaram essa live de hoje, né? Mas a primeira live já tá lá dentro do Xbox original. Não é igual a de hoje, mas já tava lá. E aí botaram aquela funcionalidade que vai ter agora, né? Tipo, escutar música no fundo. Escutar música no plano. Sabe o que eu coloquei aqui na anotação, quando tava apresentando isso daí? Eu coloquei aqui perfumarias que não interessam pra ninguém. Aí não. Eu já nem sabia o que ia falar mais já. Não, tem sim. Tem aquele barato lá do Microsoft Club, que você vai ter aquele negócio lá de você poder criar grupo de jogos e tal. Fora o Xbox Arena, que você pode fazer aquele campeonato. Por exemplo, você pode fazer um campeonato e chamar pessoas pra participar daquele campeonato. Isso aí eu achei bem legal. Por exemplo, o pessoal que quer armar, em vez de você ficar marcando, fazendo seus caderninhos aí, os rascunhos, o negócio, já vai ter uma plataforma pra criar os campeonatos. Aí você bota a pessoa quando der, vai lá e participa, faz a parte dele e cada um vai jogando, assim, eu achei. Não, ninguém vai usar isso daí, não. Vai. Não só vai usar, como esse Xbox Arena, tenho certeza que em menos de um ano vai aparecer no Steam. Tenho certeza que vai ter o Steam Arena em breve. Esse barato de organizar campeonato, eu aposto. É, isso aí é bacana, é uma ideia bacana. Agora o Cisne vai poder organizar os campeonatos dele melhor agora. Ele, então, ele e o Galford. Ele e o Galford vai aí organizar os campeonatos Arcade dele. De Masters vai voltar. Fights aí. Você vai ver. A Valve vai colocar essa parada no Steam em breve. Tenho certeza. Que nem esse negócio do grupo. Visionário. A Valve colocou primeiro e aí a Microsoft tá copiando. Mas em compensação, a Microsoft saiu na frente com esse barato de organizar campeonato. Vamos ver com o tempo. E aí também depois entrou lá, né? Não podia faltar, né? Os benditos Minecraft, né? Os ADDons lá, os Real, não sei o que lá. Os pack lá de textura e não sei o que. E você poder fazer servidores mais rápido e não sei o que mais. A cross-plataforma que vai ter até com celular. E também, né? Como o Cisne ama, né? A realidade virtual. Como deve ser a realidade virtual em Minecraft? Eu aprovo. VR no Minecraft, eu aprovo. Mano, eu acho que deve ser muito... Deve dar medo. Você tá andando, você vê uns quadrados, você fala, mano, será que essa ponta aqui pode me matar? Pode me cortar? Esse quadrado porra, aqui. O Minecraft no VR vai ser meio doideira, mano. Tu vai tirar o óculos e vai falar assim, caralho. Você vai ver a vida mais em HD. Quadrado. Vai ver a vida, assim, vai ver a vida como ela é, né? A vida como ela é, né? O pior que acontece é você, sua família lhe perguntar por que você tá batendo na parede. Eu quero fazer uma mesa. Isso mesmo. Um barato que eu achei engraçado nessa parte foi que entrou um cara e uma menina, né, pra jogar o Minecraft. A empolgação da menina jogando o barato era tão assim, eu com dó dela. Não, e eu tentando não, ela tava super empolgada e tentando puxar o cara, assim, e aí não sei o quê, e chamando o cara e o cara só, tipo, agindo profissionalmente. E aí ela mó empolgada e não sei o quê. Tanto que quando acabou, assim, o barato deu a impressão que ela queria falar mais mó tempão. Mas foi da hora, pelo menos, essa parte. Eu achei legal. E aí, né, quando acabou, cortaram a menininha falando, né? Veio o teaser lá do Insider, né? Aquele jogo com visual preto e branco e tal, mas não mostrou muita coisa, né? E aí entrou o desenvolvedor, né, que é o do Insider, que é o do Limbo, lá pra falar que o Limbo tava grátis na pessoal da live, né? Pra fazer propaganda também, né? Falar assim, ah, tá vendo? O cara que tá fazendo o Insider tá dando aí o Limbo, né? Que é o do Limbo. O cara é gente boa. Depois logo disso veio lá o vídeo, né? Que podia faltar os vídeos dos jogos indie. Passou uma par de jogo, né? Os indie, uma porrada de jogo. Tem alguns interessantes. Yooka-Laylee, que eu tô querendo, né? Sair logo, se eu tô doido. Bloodstain lá, o Cuphead, aquele Stardew Valley que já tem no Steam também, vai sair no Xbox One. A parte dos jogos indie mostrou bastante jogo, assim, bem legal. Interessante. Apesar que muito jogo já tem no Steam, assim, pra você jogar, mas o pessoal que só tem o Xbox vai estar bem servido aí na parte indie. Vai curtir. E aí depois, né? Apareceu lá o vídeo lá daquele We Have Feel, que eu achei mó doido aqui, um ambiente meio doido, um maluco. Um negócio esquisito. Pegando umas pílulas assim, vermelha e jogando fora. Daqui a pouco chegando uma mulher com um rosto pintado. Aí daqui a pouco oferece pra ele quebrar uma pichorra. Quando eles batem, vira um rato e voa sangue pra todo lugar. Estou comendo umas balinhas lá. Ele comendo. Não, rato. O pessoal comendo bala como se estivesse quebrando a pichorra mesmo. Mas ele vendo. A ideia de We Have Feel é isso aí, entendeu? E ele vendo o pessoal comendo as vísceras assim dos bichos. Do bicho, assim, do rato. Ah, por isso que é V-Rapfield, poucos felizes. O jogo já tá em alfa há um certo tempo, entendeu? Ou beta. A ideia é que... Claro, é um pouco confuso saber o que é a verdade e o que não é no jogo, dependendo da proposta dele, porque eu não peguei o modo história. Mas aí, que dá a entender que você tá num mundo destruído e você toma essas paradas pra você não encarar a realidade. Não só você, né? Todo mundo. E o pior, isso afeta as coisas que você faz, tipo, tem um lugar pra você pular, você só pula no drogado, porque apareceu uma caixa lá, entendeu? Ah. esse jogo eu achei doideiro, mas deu vontade de jogar esse jogo, eu fiquei interessado. E aí depois lá veio o tal de Gwent, The Witcher Card Game. Mais um jogo de cartas. E ainda o maluquinho lá da própria CD Projekt Red subiu lá pra falar, né? E ele ainda chamando o público pra agitar, porque depois que ele terminou de falar, assim, ninguém, tipo, beleza, né? Achando que o pessoal ia se animar com mais um jogo de cartas, só que agora do The Witcher. Drag jogo de cartas do meu player também. Eu recomendo, vai, viu? Sair. O do tabuleiro foi legalzinho também. Eu imagino que o pessoal que curte deve pirar, deve adorar. Mas eu que não curto muito esses jogos. A questão é se o jogo vai te prender, certo? Alguns prende, outros não. E aí depois veio lá o vídeo, né, do Tekken 7, né, lá com a Akuma lutando contra o Rei Hashi, né. Gente, quanta coisa na conferência da Microsoft, viu? Metendo ainda o especial secreto no Rei Hashi, e aí o Rei Hashi conseguiu sobreviver ainda, viu? Mas na verdade ele nunca matou ninguém com aquele especial também, né, todo mundo que ele deu especial morreu até hoje. Na história, né, porque no jogo história. Quando você acerta, é muito da hora quando você acerta o especial do secreto, é uma da hora. Dá uma apaga a tela aí. Apaga a tela. Você viu o legal dessa versão do Tekken 7, você comprar o Tekken 7 do Xbox One, você vai ganhar o Tekken Tag 2 de graça na Live Gold, né? Não, tá de graça já pra quem é Gold já, o Tekken Tag. Não precisa comprar, não. Ah, já tá de graça? Já tá. Fora que o Harada subiu no palco com um kimono cinza, assim, todo serão pra falar, não. A roupa tradicional dele. É Tekken Tag 2, grade Live Gold. Live Gold. Gente, Harada no palco da Microsoft. Pode isso, Sony? Às vezes eu fico pensando assim, cara, me tacaram o Akuma canônico no Tekken. Se um dia acontece uma treta com os caras da Capcom e tal, e ele não pode mais usar isso aí, o que que ele vai fazer pra tirar esse Akuma sem poder usar mais do nada? Como vai desaparecer? Até lá. Não tem como. Mas até lá já vai estar lançado o jogo, não tem nada a ver, né? Não, mas eu tô falando em futuros coisas aí, eles vão ter que, tipo, fazer assim, mas acho que eles só vão botar nisso daí mesmo. Mas é jogo antigo, não tem esse problema, não. Se fosse assim, a Capcom ia ter que tirar os personagens da SNK SNK do jogo, do Capcom SNK. Esse não tá na, não apareceu em nenhum lugar e nada, né? Mas eu vou falar. Depois que acabou a E3, né, os caras anunciaram que Tekken 7 vai vir pra Bandai, não sei, vai vir pro PC também, né? O pessoal ficou doido, né? É pra Steam, né? Não é pra Windows 10. Porque na conferência a Microsoft não falou pra Windows 10, porque não vai pra loja imunda dela, vai pra Steam mesmo, e até Steam. Já tá lá já tem página na Steam já também. Inclusive eu já coloquei na lista de desejos já também. E aí depois, né, com essa empolgação, fomos lá pro Dead Rising 4, o vídeo lá com a música tocando lá do Jingle Bell, né, e mostrando lá o maluquinho destruindo tudo. Mais uma vez, né, Xbox One, só que esse é o Windows, falou o Windows 10, mas esse aí eu tenho certeza que vai ter pra sair pra no Steam e tal, né, porque os outros... Ah, mas o 3 também foi exclusivo temporário. É, então, isso que eu ia comentar, depois eu imagino que também vai sair pra o PlayStation isso aí, igual dessa exclusividade temporária, né. Eu acho que Dead Rising inicialmente sempre foi, como é que se diz, Xbox primeiro, certo? Os anteriores eu não curti muito, agora o 3 o pessoal fala que se eu jogasse eu ia gostar, né, eu não sei, tem que jogar. E esse 4 também não é aquele jogo que me agradou, eu vi os assim... Os gráficos estão mó da hora. Não, bonito é, o 3 já é mó lindão, vai lá na página lá do Steam, lá no 3 e vê, é lindo, mas eu não acho muito, assim, um legal, uma parada só que eu acho legal nele é esse negócio de pegar qualquer coisa e fazer arma, você inventar arma, falar, vou pegar esse guarda-chuva, vou ligar com esse liquidificador, o liquidificador vai girar e com o guarda-chuva vai matar todo mundo, aí vira uma arma. Matar o cara. É, eu acho da hora esses baratos. Ele mostrou no trailerzinho, ele tirando foto com zumbi fazendo... Selfie. Como é que selfie? Postando no Facebook, é meio engraçado, né? E tocando a musiquinha lá, Jingle Bell, Jingle Bell. Jingle Bell, Vai tirando isso, né? E aí depois veio lá o maravilhoso lá do Skull and Balls. Foi tipo, apareceu tipo um monstro lá gigante, um caranguejo gigante, e aí eles tomando tipo uma surra, daqui a pouco o maluco vai e bota o fone de ouvido, começa tocando um rock assim, e aí ele começa a debulhar lá o monstro, assim, correr e agitar. É, mas aí não é ele sozinho, né? Esse vídeo foi do modo cooperativo, né? Isso mesmo, foi em copy, jogando, tava ao vivo, né? Eu nem lembro agora, foi ao vivo, né? Aí eu não lembro. O Skull and Balls, um barato que eu acho legal, é que ele lembra bastante aquela jogabilidade Devil May Cry, assim, você tipo um personagem descompromissado, tanto que ele até lembra aquela pegada do Dante. Um personagem descompromissado, super ágil, que sai desferindo golpe de... Só que sem o mesmo carisma, né? Não, eu não tô falando de carisma, eu não tô falando nem que parece, eu tô falando que é aquela pegada descompromissada. Não, eu falei que é aquela pegada Devil May Cry, que você joga velocidade, descompromissado, muito, tipo, aquele hack and slash moleque, hack and slash de origem. Hack and slash de origem. Sei lá, eu acho que... Aquele hack and slash descompromissado, que você sai assim, batendo, sem ver o amanhã, entendeu? Que você esquece dos outros caras e sai batendo, é isso. Do jeito que era os Devil May Cry, sei lá. Eu gosto do... Tudo que eu vi desse Skull and Balls, eu gostei. Fora que ele é bem bonito também. Cada um tem uma coisa, né? Sei lá, mas o jogo, esse aqui, impactou pra caralho. Pra mim, na Microsoft, foi o ponto alto pra mim. Eu não fui o ponto alto, porque o ano passado ele já tinha me impressionado, né? Quando a gente comentou dele, eu já tinha até falado que eu gostei bastante o ano passado. Esse sai pra Steam também, não? É, Windows 10. Ah, Windows 10 é a mesma coisa. Não, tá, não é. É a mesma coisa. Cisne Negro, é dois. Com essa frase maravilhosa do Cisne, a gente pula pro próximo, né? Sea of Thieves. Agora sim que o Cisne tá querendo falar aí de milhões de jogadores. Eu imagino que deve ser esse. Várias pessoas aparecendo, controlando os barcos. E aí ficava gritando, umas meninas aparecendo numa janelinha. E ficava, ai, que tá acontecendo? Um afundando o barco do outro. E aí aparecendo em primeira pessoa. E daqui a pouco não sei o quê. Sea of Thieves não me agradou na primeira vez que apareceu. Não me agradou agora. Não me agrada. Até agora eu não consegui gostar desse jogo. Eu não entendo esse jogo. É um multiplayer de piratas. É, ficar destruindo o barco do outro. Não, na primeira vez que, lá o ano passado quando mostrou, eu imaginei que ia ser um jogo de terceira pessoa. Aí depois apareceu um outro vídeo mostrando que ia ser em primeira pessoa. Mas eu imaginava que ia ser um jogo meio exploratório. Aí agora nesse vídeo já me parece que é tipo um multiplayer doido lá, os caras afundando o navio do outro. Me bota lá um vídeo maluco. Todos os funcionários da Rare jogando ao mesmo tempo, assim, tipo falando. Todos os funcionários que tinha lá, botaram pra jogar o jogo e gritando. Ai, como que se eles não soubessem. Eles estão fazendo o jogo, eles não sabem o que tá acontecendo, né? Eles não sabem o que tá acontecendo. Que incrível! Que esse jogo em si já não sabe que ele existe. E outra, que eu até comentei ano passado que eu não tinha gostado muito do gráfico dele. E reafirmo, eu ainda não gosto ainda do gráfico. Não acho ele uma coisa bonita. sei que um monte de gente vai falar assim, não, ele é bonito. Eu, até agora eu não... É, eu ia falar também que não era bonito, mas eu achei que ia gerar discórdia. Não, o ano passado, é que você não lembra. O ano passado, quando eu comentei que eu não tinha gostado do gráfico, você teve gente que ficou doido, falando, não, eu não sei o que, isso é feio. Tipo, eu não tô falando que é feio, mas ele é bem aquém, assim, do esperado. Pô, você espera um gráfico bem melhor, né? Eu acho bem simples aqueles gráficos. É um jogo que, por enquanto, ele é dispensável pra mim. Não me agrada esse Sea of Thieves. E aí, depois lá, tivemos lá o State of Decay 2, né? Aparecendo um vídeo lá com um carro vermelho chegando, tipo um Impala, sei lá, lembrando aqueles carros lá dos irmãos Winchester, só que vermelho. Vindo assim, atropelando tudo. Aí os caras saindo, começando matando uns montes de zumbi e tal. Um vídeo bem bacana, né? Esse State of Decay, o 1, se eu não me engano, tem no Steam. É, eu procurei esse jogo. É legal esse jogo, cara. É legalzinho, não é ruim, não. É, o pessoal achei gosta. Meio assim, negócio muito, muito jogo de zumbi. Só que agora, como ele teve o update, essas coisas todas, agora acho que é State of Decay Reloaded. Já ainda nos finzinhos lá, os caras me anunciam lá o Halo Wars 2, né? Que é aquele jogo de estratégia em tempo real lá, que se passa no universo de Halo, né? Que é um jogo bem bonito. O trailer foi muito bom. É, o trailer é bonito pra caramba. E já falou, né? Que o pessoal que quiser jogar o beta, né? Do multiplayer, já é só se cadastrar lá que já pode jogar na versão do Xbox, né? Agora quem quiser jogar no PC vai ter que esperar só o ano que vem que o jogo sai, né? E aí, né? Antes de acabar, acabando com todas as especulações que poderia existir, Phil Spencer sobe no palco mais uma vez, né? Pra anunciar Xbox One Project Scorpio, né? Que sim, que vai existir uma nova versão do Xbox One, que vai sair no final de 2017. E ele vai ser mais potente do Xbox One. Ele já vai vir com suporte pra realidade virtual e pra 4K. Suporte pra realidade virtual. Seu primeiro era tipo 2000, com a realidade virtual pra quanto? 5000? O cara falou que todos os jogos vão ser compatíveis, mas apesar que depois eu andei lendo o pessoal comentando na internet e tal, que segundo nas entrelinhas, podem existir alguns jogos que não vão ser, né? Mas no palco, eles falaram que todos vão funcionar, né? Eles vão fazer que nem a Nintendo com 3DS. Não vai ter jogo, não sei o que. Aí como foi depois, não. Esse jogo só roda aqui no 3DS. É o que estão comentando nas entrelinhas aí, depois desses anúncios e tal. Até próprios funcionários na Microsoft apareceu umas historinhas. O pessoal falando que pode ter alguns jogos. Pode não funcionar. Mas não vai ter. Pode escrever. Mas no palco, ele garantiu que todos os jogos, lógico. Claro, ele vai dizer lá no palco, lá todo mundo inteiro vendo, ele vai dizer que não vai queimar o filme dele, né? É, então, mas no palco ele falou que a melhor experiência vai ser, o mais bonito e tal, vai ser no Project Scorpio. Mas todas as versões do Xbox vai rodar todos os jogos, né? Então, não sei, né? Vamos ver. Mas nesse clima de festa que foi a conferência da Microsoft, eu achei boa, assim, eu gostei. Do jeito que eles fizeram, tudo. Tem bastante coisa. Bastante coisa, eu gostei pra caramba. PC Game Show. E diferente, mas igual o ano passado, né? Diferente porque que o ano passado, uma das minhas reclamações, que foi de muito, que em vez de mostrar jogo, os caras ficaram só mostrando hardware, e só mostrou dois jogos, né? Esse ano mostraram uma paulada de jogo, mas uma paulada. Uma porrada. E eu falo igual também, uma parte igual o ano passado, porque voltou sendo aquele sistema de talking show, né? O cara senta lá e vai conversando, chega o desenvolvedor, né? E vai. Só que já que tinha muito jogo pra fazer, entre um desenvolvedor e outro, ele tacava gameplay de algum jogo, né? E aí, o primeiro jogo que eles começou já abriu lá foi o anúncio lá de Warhammer Dawn of War 3, né? Aquela série de jogos de estratégia que, pra quem não sabe, é popularíssima no PC, isso aí. Pois é, no PC, mas o jogo eu vejo às vezes lá É sempre o jogo mais jogado. É, mas sei lá, não tenho vontade de jogar esses jogos, não. Estranho. Se você não gosta de jogo de estratégia, você não vai. Eu joguei bastante esses Warhammer nas primeiras versões, né? Eu gostava muito antigamente de estratégia, eu gostava. E esse Warhammer tá lindão, as pessoas. O pessoal de PC que idolata os jogos de estratégia tá bem servido. A gente, tipo, voltou pra uma safra, assim, desde 2000 ali, 2010, 2011, começou a ter uma enxurrada de jogo de estratégia, assim, tudo bom, assim, pra ó, jogo de PC. O PC tava meio de lado, os caras começou a cair matando de novo os jogos de estratégia. E aí depois, né, eu vou fazendo aquele esquema, tipo, falando bem rápido. Tem jogo que eu só vou falar só o nome e tal, porque falaram muito jogo, né, então vamos dar uma acelerada. Porque eu também não vi mesmo. É, então, aí eu vou fazer aquele esquema de falando e tal, e algo que tiver que falar, a gente para e fala, porque PC Game Show foi muito, muita coisa. Aí depois anunciaram lá o tal de Oxygene, um jogo... Oxygene. É, um jogo lá, parecendo um jogo de celular, que eu achei meio capenga, estranho. Eu achei que era é, de celular. É, eu também. Depois. Aí depois falou, não, é PC, beleza. Aí depois veio o pessoal lá daquele Ark, anunciou lá Ark Primal Survivor, né? Anunciando lá, uns modos lá, que agora você vai poder jogar sendo formiga, sendo não sei mais o que, sendo rato. Esse jogo no Steam é bem popular. É de dinossauro, né, Guilty? O Guilty que gosta desse jogo de dinossauro, né, Guilty? Ah, tem dinossauros lá, mas... Aí depois desse arc veio lá o Giant Cop Just for All, que é tipo um jogo tudo laranja, que vem umas mãos, tipo aqueles jogos deuses, assim, que você controla, você faz pras pessoas. Jogo deus. É, que você fala assim, ah, você constrói, entendi, que você constrói as coisas, tem um mundo, tipo você assim. Você pode escolher se ajuda eles também, ou se cria catástrofe, essas coisas desse estilo, assim. Esse jogo a pegada é que ele é quadrado, tudo laranjado, um negócio meio diferente. A maioria desses baratas foram o vídeo que passou e aí já pularam pro próximo. Teve uns que subiu os desenvolvedores, que nem o Ark, né? Aí depois subiu lá o desenvolvedor do próximo, né? Que é o Mountain Blade 2, Bannerlord, né? Aquele jogo medieval lá, que é em primeira pessoa. Medieval. Você é um cavaleiro, aí você tem que invadir lá uns castelos, uns baratos. É bacaninha, tem uns gráficos bacanas, bonitos. É, eu acho ele um jogo meio, sei lá, meio ultrapassado. Parece aqueles jogos que eu jogava na época do PlayStation 2, que eles tentam trazer pra hoje em dia. Eu não gosto muito desse. O 1 eu não gostava muito, esse 2 eu não sei. E o visual também, que nem você tá falando bonito, mas eu não gostei muito desse do visual do 2, não. Gostou, não? Achei bacana. É que esse Mountain Blade não me agrada. E esse Mountain Blade ficou um tempão lá, o desenvolvedor falando, o entrevistador lá parece que gostava desse jogo, aí ficou falando. Aí depois veio lá um vídeo lá daquele jogo lá, The Surge, né? Aquele jogo que é tipo meio... sei lá, só que você entra numas armaduras que tem uma jogabilidade também meio um pouco hack slash, assim. Esse jogo eu já tinha visto. Muitos desses jogos que apareceu na PC Game, a gente já sabia, já apareceu vídeo em outros lugares, a gente já sabia, tipo esse The Surge aí. Só que apareceu tipo um gameplay, assim, bem legal. E esse jogo, desde quando apareceu o primeiro vídeo, eu gostei. Ah, depois veio lá o tal de Lawbreakers, né, que é o jogo lá do Cliff Bleszinski, que ele até subiu no palco. Mas é mais um jogo multiplayer só, né. Multiplayer, pô, mas é bom. Competitivo. Mais um jogo da cordinha também. É, futurístico, essa cordinha laser, né, tal. E aí o entrevistador perguntou justamente isso pro Cliff Bleszinski. Ele perguntou assim, mas a gente não tá tendo uma avalanche, assim, desses jogos multiplayer competitivo demais, primeira pessoa e tal. Aí o Cliff Bleszinski, né, todo... Não, tem... Acho que tem espaço pra tudo, né? A gente tá numa fase boa, mas tem... Todos, eu acho que tem... Você pode ver que todos estão tendo um público bem considerável, não sei o quê. Eu acho que tem... Ainda tem espaço pra crescer. Meio ficou numa saia meio justa, né? Mas conseguiu... Eu, já que não curto muito esses baratos muito competitivos, então não dou muita bola, mas ele é bonito, aquele visual dele, se fizesse um jogo de modo história, jogaria. E aí depois, né, veio um momento lá, esportes, né, os caras falando da febre, toda a ascendência dos esportes, dos competição, até mostrou lá um momento lá, dos caras entrevistando e tal, aí mostrou o um momento lendário lá do Daigo lá, né, no Street Fighter 3, travando lá, ó, todos os combos da Chulin, né. Depois disso veio lá um vídeo, né, não veio ninguém falar, só o vídeo lá do Sirion Sun The Lost Hope VR, que é o jogo do Sirion Sun só pra realidade virtual. Todo mundo teve o seu VRzinho, né? Eu acho estranho que em jogo de primeira pessoa você vê, tipo, sempre a arma andando. Nesse você vê, tipo, umas pistolas flutuando, assim, sem estar nem perto da tela, assim, eu acho mó estranho, mas... Porque você não tá lá na realidade virtual, você tá vendo... Por enquanto é só no PC, né, esse Sirion Sun VR. Imagina que daqui a pouco apareça aí pro Xbox, que a Microsoft sempre corre atrás desses desgarrados. Trás pra ainda ele. Ainda mais Sirion Sun, que é um dos jogos top plus Master Forever, é uma hora atrás. Mesmo o VR, que a gente sabe que não vai ser muito bom, mas... sabe que não vai ser muito bom. Vai todo mundo aqui jogar de Oclean daqui a pouco. Que venha a série Sans 4 o mais rápido possível, né? Mas até então, acho que a Microsoft vai correr atrás e vai trazer pra ela isso aí. Aí depois, né, veio o vídeo, também mais um vídeo, que também todo mundo já sabia que existia, né? Daquele Vampyr. Vampyr, achei bacaninha também. Eu gostei bastante do sistema, assim, né, também, de combo. De ataque. O personagem dele, vai com um facão na mão, sei se você... Tem facão. Tem um esquema de isso sombra mesmo. De ele concilia nos combos dele. Ele concilia nos combos dele. Tanto golpe físico com facão. E invoca, às vezes, tipo uma sombra, assim, uma névoa demoníaca pra destruir os seus inimigos. Falaram muito, né? Só mostrar o gameplay. Mas então, mas até então a gente só tinha visto cinemáticas, assim, não tinha visto gameplay. E eles mostraram um gameplay. Tá bacana. Bonito, né? E é bem bonito, né? Aqui, tipo, não sei o que é, se é Londres, o que é, assim, mas bonito. Aí depois, né, veio lá o pessoal lá do Killing Floor 2, né? Os desenvolvedores pra Killing Floor. Mais o jogo lá de zumbis, né? Mais jogo de zumbi e FPS. É, Killing Floor. Aqui eu não joguei nenhum, né? Mas Killing Floor é só pra ficar matando horda, né? De zumbi. Modo horda? Você sozinho ou com os amigos? É matar o zumbi e sobreviver até surgir o objetivo principal lá, que é matar um inimigo grande. É em waves, não tem muito segredo. Aí depois veio mais um vídeo lá, aquele Super Hot VR. Super Hot já é um jogo que já existe, né? Só que aí eles anunciou esse VR, né? Esse jogo meio que nasceu pra VR, né? Porque é um jogo que já todo estranho, num ambiente tudo branco, com os personagens vermelhos. Esse jogo é pra VR mesmo. Aí veio os desenvolvedores lá de um... Tyranny, um jogo de estratégia, mais um. Bonito, né? Não tem o que falar. Jogo de estratégia pode ser o que for, mas todos são bonitos, né? Porra, mas é bonito, são bonitos. É, porque eu acho que é um sistema, tipo, simples pra fazer, ainda mais com as plataformas. Tudo que a gente tem hoje em dia, eu acho que é mais fácil pra fazer, trabalhar os gráficos, né? As mecânicas devem ser difíceis, assim, um monte de coisa pra você pensar em fazer, não sei o que, pra construir aquilo ali deve ser difícil. Mas a parte gráfica deve ser mais fácil, assim, pra fazer. Tanto que todos os jogos de estratégia de hoje em dia são bem bonitos. Não, por bonito, a gente não pode reclamar, não. Pode jogo, pode não gostar, achar chato, caralho, mas são bem produzidos pra cacete. Aí depois veio lá o vídeo lá de um tal de Observe, sei lá, que é um jogo em primeira pessoa. Porra, isso aí que eu achei bacana. Eu não entendi muito então, bem, que mistura uma realidade digital com uma realidade... Aí ele pluga assim no bagulho da mulher. Um mundo digital. Daqui a pouco ele chega lá, você vê uma mulher sentada numa cadeira, assim, com capacete. Aí ele vai lá e dá um plug, uma mão de tipo um monstro, sei lá o que, aí pluga na mulher, tipo, entra na cabeça dela. Eu acho que o nome do jogo é Observer, o nome, né? Mas o que vai ser, ninguém sabe, né? Eu acho que vai ter VR na jogada, eu acho que não. Ah, imagino que não falou futuro... nada, não. É, porque só foi um vídeo, né? Foi bem rápido, tanto que você nem percebeu muito de gameplay. Tanto que demorou um tempo pra eu perceber que era o gameplay. Começou a parecer que era um vídeo, e aí daqui a pouco mostrou, assim, que era um gameplay. Aí ele andando normal, Andando, aí daqui a pouco começou, tipo, virar um cenário, mundo digital, assim, tipo, parecia que ele tava, tipo, num mundo de computador, tipo Matrix. Aí daqui a pouco voltou pro mundo normal. É tipo... Doido. Tá muita cara doido. De ser de realidade. Não, eu imagino que deve ser assim. Normal, porque não falou que é VR, mas eu imagino que no futuro ele vai ter. E aí, né, teve também, depois disso aí, teve um vídeo lá do tal de Drop Zone, outro jogo de estratégia futurista, né? Drop Zone, foi foda. E aí, né, subiu lá o pessoal lá daquele jogo Arma 3, pra falar do lançamento lá do tal Arma 3 Apex, sei lá, né, tipo, junta todos os DLC, sei lá. Esse Arma 3, acho incrível que tem gente que mora, vive nesses negócios. Tipo, tem gente que nunca desconecta desse jogo. Os caras te pagam a gente pra ficar, tipo, vigiando os personagens deles pra eles nunca morrer dentro do jogo. Tem uns baratos desses aí. Pô. Começou no Arma 2, se eu não me engano. Uns mods lá, tal de DayZ. Que depois virou um jogo ruim. É, então, virou standalone. Que antes você precisava ter o Arma 2 e comprar esses mods DayZ. Só que aí o pessoal ficava, pô, tem que comprar um jogo pra ter o outro. Aí os caras fez um standalone, só precisava do DayZ. E aí depois lançou esse Arma 3 e o Bará também criou vida própria, um bagulho incrível. Pra quem gosta desses jogos meio militar, assim, sobrevivência, o bagulho é esse jogo aí. E aí depois, né, teve um vídeo lá também, meio dois lá, de um The Turing Testing, um jogo que tem um visual parecido com Portal. Parece um visual tudo clean, assim, branco, aí você vai com uma arma. Só que teve um momento lá que abriu uma porta, assim, aí o pessoal saiu lá de fora, clima tudo de gelo. Aí você viu que o pessoal tá com um capacete, aí parece que é uma base espacial, não sei. É, me lembrou, tá aí, falou portal, agora que tu falou, me lembrou mesmo. Parece pra caralho, é. Aí ele entra numa caverna de gelo. Aí depois ele voltou pra dentro da base, aí tudo aquelas coisas de portal. Voltou de pra base, é. Tipo portal, aí tu vai atirando as paradas, pegando os itens. Aí depois teve lá também uma menina que subiu o palco lá pra falar de um tal de Finge, um jogo lá de tipo uma administração, assim, parece jogo de celular também. Ah, que eu achei nada... Celular, uma... puta que pariu, os carrinhos, tipo... Não, não é carrinho, mas... Sei lá o que é. Eu sei que eu não entendi aquela menina subir. Eu pensei que ela ia explicar o jogo só pra falar tal. E com a camiseta do bagulho saiu. Meu Deus. É isso, mano. É. Não, finalzinho. Não, mas aí depois tem um jogo também que eu gostei. Que foi depois desse. Foi o tal lá de Dual Universe. Que é um jogo de nave, assim. Que das naves. Pra caramba, saiu no fundo. Não, bonito, é bonito. Não, aí eu achando que é só sair de nave. Daqui a pouco mostra assim, os caras descendo a nave. Aí em primeira pessoa. Aí os caras montando a nave. Eu falei, caramba, meu. Um jogo super. Dinâmico, assim. Só que foi rápido o vídeo. Em pouco tempo você já viu um. Conseguiu mostrar bastante coisa. Aí eu fiquei bem interessado. Esse nome eu até anotei assim, pra depois ficar a atenção, é. Dual Universe. Né? Mas cada um. Eu não gostei, não. Eu acho que o finalzinho da PC Game Show foi triste. Mas o problema da PC Game Show, eles fizeram o certo, que faltou ano passado, foi falar de jogo. E fizeram errado, que dessa vez entucharam o bagulho, deu quase 2 horas e pouco, não acabava aquele inferno, já tava começando a Ubisoft e não acabava a PC Game Show. E né, muita coisa, era. Não muita precisava. Muita conversa, sim, muita conversa. É, e sabe o que aconteceu? Aquele negócio de bate-papo ali com o pessoal, acho é, que é, então, o que aconteceu? O pessoal da PC Game Show falou, pô, a gente não tem muito bagulho exclusivo. Vamos pegar então esse pessoal que só tem um jogo, fala, não vai aparecer em nada e nenhuma coisa, vamos trazer pra gente aqui, né? Vamos juntar tudo. E aí juntou muita gente. Juntou fora os que já tinha, que nem. Aí depois desse Dual Universe, veio o pessoal, o desenvolvedor do Halo Wars 2 e ficou mó tempão falando do Halo Wars. Já tinha falado do jogo na Microsoft. Só que pelo menos aí na PC Game Show, né? Os caras explicou sistema de batalha, de combate, mostrou um monte de coisa. Mas demorou mó tempo. Foi fogo essa parte. Aí depois do Halo Wars, ainda teve lá o Day of Infame, né? Um jogo de guerra lá. Ele parece um jogo de estratégia, só que você vê o personagem meio de perto, assim. É uma coisa meio doida, bem terceira pessoa. Pra quem já jogou aqueles jogos comando, lembra um pouco quando você aproxima bem de pertinho e parece estar jogando em terceira pessoa o jogo. E ele nem é tão bonito. Aí depois veio lá o tal de Alien Warfare Mirage, um jogo lá de primeira pessoa também, que se passa tipo no Egito, tá? Uns combates lá meio doido, com umas paletas de cor lá amarela com rosa. Veio também Mage of Mistralia, jogo de plataforma. Aí o Warframe Ninja Play, DLC do Warframe. E aí terminou, depois dessa epopeia gigantesca, com lá os desenvolvedores de Deus Ex Mankind lá, mostrando. Deus Ex, finalzinho foi bem chatinho, cara. Mas esse Deus Ex demorou mais de 15 minutos. É que você não assistiu, mas demorou muito. Mas então, o problema pra mim da PC Game Show, mano, foi isso. Entucharam muita coisa. Entulhou de coisa que não souberam separar. Faz o essencial e vai mais rápido, dinâmico. Ou não fazia esse esquema de talk show, ou então diminuía. Tem que falar de jogo, beleza. Mas falar menos, ou então só bota os bagulhos, assim, não enrola tanto. Ano que vem eles acertam. É, uma hora acerta, né? Ou ele desiste, né? Ainda, é que eu nem comentei. Ainda teve uma parte no metade lá que subiu uma CO da AMD lá pra mostrar novas placas de vídeo da AMD. Aí demorou um tempo. Isso aí, mano, acaba logo. O barato que começou 3h30 da tarde acabou era 5 e pouco. Só pra você ver. O bagulho foi. Mas beleza. Isso aí foi PC Game Show. Ubisoft. Começou lá já com uma apresentação lá das dançarinas. Don't stop me now. Do Queen, né? Don't stop. Teve uma super apresentação, né? Só pra depois falar assim, Just Dance 2017 pra todas as plataformas. que imaginar. Mas a apresentação foi criativa, né? Foi mais diferente, né? Foi bacana, foi diferente. Então, eu gostei e tal. Você gostou? Você não gostou da apresentação, não? A apresentação eu gostei, foi bacana. Eu achei bem... Eu pulei. Não faz nada. Eu gostei do Don't Stop Me Now. E o pessoal gostou na hora, assim, o pessoal que tava na hora assim, não gostou também. E aí só acabou a apresentação, a apresentadora entrou e falou assim, Just Dance, isso aí, né, pra a gente falar de Just Dance 17, né, que vai sair. E aí falou pra tu que é plataforma, até pra Wii deve ter o antigo, hein. E aí começou, né, o primeiro jogo que eles mostraram foi o Ghost Recon Wildlands, né, que já tinha mostrado ano passado, só que agora mostrou com um gameplay foda, assim, do jogo. Esse jogo ainda não tinha saído, velho. Não saiu, ainda nem saiu. Saiu ainda, pô. Eu jurava que... Apesar que eu nem lembrava da existência dele, já tinha saído. É que o grande problema desse jogo é que se ele saísse o ano passado, ele ia conflitar com o The Division. Porque apesar... O The Division, ele é tipo numa cidade. E esse Wildlands é mais nos ambientes mais abertos. Mas ele tem... A mesma pegada do The Division, se você for parar pra ver bem. Eu acho que esse aí era melhor. Não, eu acho que ele vai ser melhor mesmo. Mas então, mas ele é naquela... Aí, que nem lá no gameplay lá. Os caras tá lá no meio do... Num lugar descampado, no matagal, no meio dos morros. Olha no mapa, vê que tá muito longe. Aí ele chama um helicóptero. O helicóptero aparece, leva ele pro outro lugar. Durante que eu deitar com o helicóptero, ele ainda fica fazendo mira, assim, pra acertar a pessoa que pode aparecer. Aí daqui a pouco, do deserto, ele vai lá e cata uns carros lá. O gameplay, assim, foi bem interessante. Mostrou que o jogo tem possibilidade. E é aquele negócio, já que ele também é naquela pegada de estar conectado, você vai estar sempre vendo todo aquele pessoal que você vai estar vendo no mapa, tudo é tudo pessoas reais, assim, que vai estar jogando, tudo aquela conectividade. Então, mas eu imagino que o Recon Wildlands, Ghost Wildlands, Recon Wildlands, ele não saiu até então, né? Eles deram uma freada nele por causa do The Division, porque apesar de ser em ambientes diferentes, eu acho que eles têm uma pegada meio parecida. Até esse negócio, essa conectividade online e tal, assim, todo mundo jogando sempre e tal. Jogos similares eu até entendo, agora iguais, alguma coisa assim, eu não vejo, ou similares, eu não vejo eles sendo não. Eu imagino que deva ser por isso, não que eles sejam iguais, mas eu acho que eles ficaram meio com aquela receio de pegar o ter o mesmo público, aí um roubar o público do outro, não sei. Vou analisar por essa ideia assim, né? Eu imagino que seja isso. E aí depois, né, veio lá o outro jogo que já tinha mostrado ano passado, né, mas agora mostrando um gameplay muito maior, né, o South Park Factory Butt Warrior lá, né, do jogo do South Park. Esse jogo do South Park eu nunca entendo, achar. Ah, mas você gostou do cartoon? Aí é que tá. O Cizzy não jogou o primeiro jogo. Esse jogo é de RPG. Pra quem gosta daqueles RPGs tradicional, tipo Final Fantasy antigo, é naquela pegada de sistema de combate, a mesma coisa. E é muito bom. E essa é a continuação dele, direto. Tanto que quem fizer pré-ordem do jogo, desse novo, vai ganhar de graça o primeiro. O que eu achei chato nessa apresentação foi que demorou muito, mano. Os caras ficaram enrolando muito a Ubisoft nessa parte. Foram entrevistar os criadores. E aí foi nos criadores, as ideias. Eu acho que pra ficar maior, sei lá, falar a apresentação, eles enrolaram muito. Tá certo, que nem eu gosto do jogo, eu curto, eu quero jogar e tal, mas não tem muito o que mostrar, assim. A gente já sabe como que é o jogo e tal, sabe que é um novo, mostrava só um gameplay uma novo. Uma história nova, né? Ou você estava numa caverna. Então, uma história nova, ou que nem... o Cisne na caverna, eu não tava nessa caverna, então, mas... Agora ficar enrolando do jeito que eles enrolaram, meio que deu uma broxada. Eu tava nessa conferência da Ubisoft, foi onde que as conferências começaram meio que capengar pra mim, porque a PC Game Show já encebou tanto que eu fiquei, broxou. Aí a Ubisoft começou no hype, aí até o Ghost Recon. Aí nessa parte do South Park já deu uma freada, que demorou muito. E aí depois do South Park, né, veio lá o The Division, lá o DLC Underground, né, falando, né, e o Survivor, o novo, né, o DLC, que até então ninguém sabia desse DLC, só o Underground, né. O cara espancado, né, ele parece ficar dando uns... The Division, pra mim... A ideia é boa, a questão é como é que ela é executada. É, então, eles até comentando desse DLC do Survivor, né, eles não perceberam isso, eles estão tentando dar, tipo, arrumar algum jeito de trazer o jogo à vida, assim, de novo. Porque eu acho que eles perceberam que se eles não tomar um jeito, o jogo vai morrer. Porque o jogo é aquela coisa, não é ruim, mas também não tem motivo pra pessoa ficar jogando, né? E é que nem muitos comentários que você vê lá no Steam. Pô, mano, pagar um jogo cheio pra mim, que nem pra jogar só uma semana e depois eu não aguentar mais ver esse jogo, não dá. Eu me arrependo por isso. Ué, tem muitos jogos que é assim. É, então, mas é que nem o pessoal falando assim, se fosse mais barato, tudo bem, mas eu me arrependo de ter pagado o preço cheio. Aí depois desse DLC do The Division, veio lá o tal de jogo lá de Eagle Flight, que é um jogo VR, que você vai voando com uma águia. Deus vai voando. Céu. Não, voando. A galera, a gente viu o pessoal sendo assim, os apresentadores sentados. Oh, só os apresentadores, porque o pessoal que tava lá meio boiou. Porque ninguém nem conseguiu entender, assim. A graça do jogo é você ficar voando. Bizarra. Não, e é feio. É, porque o jogo é VR, feio, sim. Cara, porque nossa. É VR, porque a graça é só pra você tá lá. Quem tá de fora não vai ver aquele gráfico. Esse negócio. O gráfico não é pra VR, né? É diferente. Teve um maluco que disse que parecia um simulador de pombo o jogo. É, simulador de pombo, isso mesmo. VR é pra você fazer a cara de Steve Wonder quando tá tocando, cara. Cara, mas é um jogo de... Cara, não sei lá, é tipo uma competição pra quem chega... Cid, você defende o VR, defende esse jogo. Defenda, Cid. Não, mas... O jogo do esse pássaro, não, o jogo do DR, não. O modo que eles apresentaram era captura a lebre, né? Vencer a bandeira era a lebre. Esse lembrou o Superman de 64, que tem que passar nas plataformazinhas e acabar. Se lembra quando eu falava desde o começo que os VR não ia conseguir... Não, o não pessoal não o VR, ia conseguir não, fazer nada jogo a eu prestasse culpar, pra isso. Vem dizendo, os caras não estão fazendo nada que preste com esses VR. Que eu sempre falei que os caras nunca iam conseguir fazer um jogo que presta pro VR. Esse que ia ser o problema do VR. Nunca vai conseguir fazer. Não faz um jogo que presta e empurra pros outros jogos. Que é, então, que aí pega jogo bom e bota VR, como se isso aí adiantasse. Aí quando vai fazer o jogo pro VR mesmo, é esse Eagle Flight aí. Esperando Dark Souls 3 VR. Neguinho passando raiva chorando, literalmente, né? E o pior, depois desse Eagle Flight, aí vem o Star Trek Bridge Crew, VR. E ainda juntou lá o pessoal, lá do Star Trek, lá, doido, lá. Oh. É, não, o do Star Trek não entendi, eles mostraram não, só... Os cara, não, os caras nada. Mostraram quase nada do jogo. Mostrou os caras lá jogando. Não, mostraram os caras com óculos e, tipo, a visão que eles estão tendo, como todo mundo e na Enterprise, lá, e não sei o que, lá, e controlando. É, então, mas o jogo é isso, é aquilo. É pegando o embale do filme também, o embalo então, do filme, né? O que eu tô falando? Tudo que for jogo que é só pra VR vai ser sempre essas coisas sem peça em cabeça. Igual esses jogos. Se lembra os jogos do Kinect, que é só jogo pra ele, que é só jogo capenga? Mesma coisa. Dragon Ball manda lembrança. Então, jogos que era só pro Kinect era super sem graça. E jogo que adaptava pro Kinect funcionar era uma porcaria. É a mesma coisa. Jogo que é só de VR vai ser tudo sem chato, sem graça. E jogo que adaptar pra funcionar com VR não vai ser legal. Vai ser isso, mano. VR é isso aí. Vai acontecer aquela mesma coisa que aconteceu com os controles de movimento. Vai aparecer uns criativos, mas depois vai aparecer aquela enxurrada de tranqueira. Aí depois veio lá o For Honor, só que agora com um vídeo, né, de gameplay lá, com os combates e mostrando lá que, tipo, que não é só os guerreiros de armadura, tem vikings, samurais. Vai ter single player ou não? Porque eu li uma vez que ia ter, eu não vi, não lembro se a conferência falou disso. Eu até então... Só vi o pessoal falando que é nesse aqui online também, mas combate, assim, eu não sei se vai ter alguma campanha single player, não lembro disso não. Eu espero que tenha. Campanha single player ou co-op, pelo menos. Mas esse vídeo você gostou, Deus, que mostrou agora? Eu lembro que você tinha mostrado da primeira vez, você falou que não tinha nem entendido. Que eu também não entendi da primeira vez. Eu achei... É porque mostrou e, tipo, não disse o que era, entendeu? Aí agora já tá dizendo, depois que passou o hype da hora que mostrou, ah, é multiplayer. Mas aí ficou aquela dúvida que a Ubisoft não disse se o jogo só ia ser multiplayer ou ia ter single player. Aí é porque, como já tem muito tempo, parece que iria ter uma campanha single player, só que tem muito tempo e eu não tive uma confirmação disso. Não, mas eu acho que não tem campanha single player, não. Só se depois colocar mais. Single player, sim. Pode ser single player, mas também tem co-op nela, se precisar. Não, mas eu acho que não tem, não. Mas aquela cena que mostrou lá dos caras, o guerreiro lutando, aí sobrou só três. Um samurai, um viking e um guerreiro. Aí depois no final, aí os caras, tipo, não, beleza, uma aqui. Aí o maluco atira uma flecha pra a luta continuar até um só sobreviver. Nossa, achei... A proposta é boa, mas acho que a Ubisoft tá gastando dinheiro e ideia à toa, certo? Não precisa fazer esse jogo assim, multiplayer. Veja aqui, combate na Idade Média. Não, mas é aquela coisa. A Ubisoft entrou de pé e cabeça nesse barato de online, assim, multiplayer. Apesar tal. Que dizem que a Ubisoft é talvez a empresa mais rica que tem pra esse barato aí. E aí depois do For Honor, né, tivemos lá o anúncio lá do Grow Up, né, a continuação do Grow Home, né. Continuação? É, porque é o robozinho, você lembra? Aquele robozinho. Eu joguei esse jogo, é muito frustrante quando você cai. Por que frustrante? Você tem que subir tudo de novo. A sua missão é fazer o negócio subir ainda mais, entendeu? Você abre uns portal assim, mas tipo, e quando você não acha o portal, você tem que subir mais, subir até lá. E aí você ficou empolgado agora com a continuação, o Grow Up? É legalzinho, mas não é o tipo de jogo que eu compraria, não. Tipo, vou tentar hoje aqui e vou zerar. Não é assim. E tipo, é muito fácil você cair. Toda vez que eu vejo aquele robozinho, eu lembro, parece um chaveirinho, assim. Parece que aquele robozinho foi bolar de algum chaveiro. Alguém viu um chaveiro. Ele me lembra aquele... O jogo do robozinho que tinha quando saiu o Windows Vista. Ah, sei, mano. Eu me lembro muito ele. Pois, né, anunciaram mais uma DLC pro meu amado Trials. Agora anunciaram o Blood Dragon. Ah, meu Deus, que sorte. É DLC ou standalone? DLC. E R$36 esse DLC. Eu fui olhar pra comprar, porque eu tenho todos os DLC desse jogo, né? Aí eu falei, não, vou ver, né? Que nem que o ano passado foi aquela Max, né? Sei lá, que vem o Unicórnio, que eu fui lá e comprei, né? Que eu até comentei já. Pagou 30. Não, mas foi mais barato, aí é que tá. Podia ser pior. Dizem que podia ser jogador de Rocksmith. Não, mas é que tá. Mas naquela vez, eles falaram que já ia ser o último. Falaram assim, não, que seria o último DLC pra os Trials. Não ia ter mais. É, o último DLC. Te enganou. Aí eu falei, não, vou comprar também, né? Porque eu já tinha todos os outros, vou comprar. Comprei. Um ano depois, chega a 9.3, mais outro DLC. Eu falei, caramba, Ubisoft. Eu acho que você não entendeu o que ele quis dizer, o último DLC. Desse ano, né? Desse ano. Do ano. Aquele ano foi o último, pô. Não deixou de ser verdade. Inocentemente, lá vou eu no Steam, né? Falei, vamos ver quanto tá isso aí. R$36. E o pior, você vai na página do Steam, todo mundo xingando. Não tem uma pessoa falando assim, mano, eu paguei mó nota num negócio que não tem nada. Os caras falaram que não tem conteúdo nenhum, não tem nada. Não vale, os caras falando assim. Meu, isso aí é abaixo de R$10. E eu falei, caramba. E aí depois, né, como que, já que a gente não está nem um pouco saturado de jogo, nem um pouco saturado de livro, nem um pouco saturado de tudo que posso imaginar de Assassin's Creed agora, né? Assassin's Creed Movie. Tá me lembrando que a Record tá fazendo com os 10 mandamentos. Vai sair tudo agora. É livro, é musical, é cinema, é peça de teatro. É, daqui a pouco tem peça de teatro. Ah, mas você acha que não tem? Já tem livro do Assassin's Creed, mano? E o pior é que o Assassin's Creed tem um colega meu confusivo. Ele me falou que os livros é exatamente os diálogos do jogo. Tipo, se a pessoa joga o jogo, vai saber exatamente o que tá no livro. Assim, não é tipo coisa diferente ou conta de uma outra forma. É exatamente o que tem no jogo. É como se fosse o que tivesse no jogo transcrito. Assim. Aí eu falei, nossa, ainda sei comprar isso. Não, porque é muito louco. Eu falei, meu Deus. Muito louco. Não, tem gente que. Ama, o cara anda de camiseta. Esse maluco que eu tô falando, ele anda de camiseta. Você só vê de camiseta, Assassin's Creed, não sei o que lá. Assassin's Creed. O cara é doentão pra Assassin's Creed. É Creedero, né? Ele é Creedero. Não, Creedero tem aquela banda lá, Creed, que é chata pra caramba. É. E aí subiu lá, eu acho que é o diretor, pra falar do. Ficou um tempão o filme, né? Caralho. Pô, acho que foi meia hora. A conferência da Ubisoft não teve muita coisa, mas durou pra caramba. Uma hora, mais de uma hora e meia. Acho que foi não, maior. A maior foi a PC. Quase 2 horas. Não. PC Game Show foi a maior. Duas horas e quarenta. A Ubisoft foi a segunda maior. A maior foi a PC Game, aí depois veio a Ubisoft. Mas por causa que eles se alongaram muito. Soft Park demorou pra caramba. Esse Assassin's Creed demorou. E aí depois também meteu lá o gameplay, né, daquele que todo mundo já sabia porque tinha vazado, né, alguns dias antes. Watch Dogs 2. Gameplay que eu vi, assim, eu gostei pra caramba. Achei bem da hora. O cara correndo, descendo pelos prédios lá, escorregando e pegando ferrado. Atari, não sei mais o que, eu achei mó frenético. É, eu também achei no primeiro trailer do Watch Dogs que eu vi, achei a mesma coisa. Por mim, eu ainda continuo com uma vibração boa com esse jogo. Vamos ver, eu quero jogar pra ver. Eu vendo o trailer, assim, eu gostei. Primeiro também eu já tinha gostado muito, e aí depois teve todo aquele downgrade e tal, né, beleza. E tanto que eu acho que esse 2 também vai acontecer a mesma coisa. É aquilo que o Guild falou, Assassin's Creed, só que tem que... É, eu acho que o GTA, né? Só que tem tecnológico. Você vê assim, você acha um super GTAzão em São Francisco, né? É São Francisco, né? Que é esse Watch Dog 2, né? Acho que é São Francisco. São Francisco. É, cara, a mulherzinha entra no cachorro. É, aí ele vai lá shortinho. E faz o celular dela desligar, sei lá, e aí faz a Ferrari andar sozinha. Eu achei doideira aquele cara lá que vem falar com o protagonista com uma máscara assim, e o óculos dele mudando o símbolozinho doido. Pô, aquela viagem lá do cara. Uma doideira. aquele é o rebelde do jogo, mano. O rebelde é mó estranho. Eu acho que é ironizando mesmo os rebeldes de internet. Só pode. Os gráficos que eu não achei tão interessante não, mas... E aí, pra finalizar, eu achando que ia ser o Watch Dogs acabar, não. Os caras me vêm lá com um jogo que eu interessei bastante. É o tal de Step. Step não, é Step, pô. Step, sei step. Lá. Step by Step. É Step, é Step by Step, é Step. É Step. Não sei a pronúncia certa. Sei que é da hora. E esse com VR ia ficar lindão também. Registre-se ao beta hoje mesmo. Sabe que eu tenho beta? Então eu vou ter que me registrar. Sabe o que esse jogo me lembrou? Que eu até fiquei um pouco com medo. The Crew. O The Crew é a mesma ideia desse Step aí, Step, sei lá. Só que de carro. E esse Step é nessas ideias de pegada de jogos radicais de neve. Você andando de esqui, daqui a pouco você tá no snowboard. Paraglider. Não, e o câmera que eles te botam assim. Não, caralho, você é muda, maneiro. Você escolhe. Tipo, no paraglider, ele escolheu ficar na câmera de trás pra ver a velocidade. Aí daqui a pouco o maluco que tava na frente dele bateu assim, só o grito, ai, caiu. Aí ele escolheu ficar numa visão de primeira pessoa pra enxergar na hora que ele resolveu pousar. Aí ele mudou pro paraquedas, ficou em primeira pessoa pra pousar. Então dá pra mudar, eu pensei que era de acordo com a gente. Pode mudar então, João. Tem uma parte que ele parou no alto da montanha e ficou trocando de câmera. E aí, já que você tá no alto de uma montanha, aquela coisa que todo mundo sabe, né? Que acontece. O clima é muito dinâmico, assim, muda muito rápido. Que nem ele chegou, tava sem ventar, sem nada. Daqui a pouco já começou, tipo, mudar. Começou uma ventania. Aí veio, tipo, a neve, assim, aquelas coisas mais fortes, mudando. Aí ele até falou assim, ah, eu acho que eu vou descer aqui usando snowboard e tal. Aí foi esqui, sei lá. Ele foi, assim, de esqui saindo dali. Sai em dezembro, segundo o site. Caramba. Então, aí ele abriu o mapa, assim, um mapa gigantesco. E uns gráficos, na boa, vai ter downgrade. Aquele jogo ali... Cara, do jeito que tá falando, você tá me lembrando do Fuel. É, então, mas o The Crew também é um Fuel, você não lembra? O The Crew é a mesma coisa do Fuel. É o que eu tô com medo, porque pra mim, The Crew, quando veio assim, era uma proposta que explodiu cabeça. E aí eu me inscrevi no beta, joguei o beta e vi que o jogo era mó chato. E sorte que teve o beta pra me comprar, porque eu não curti. E quando veio e apareceu, eu fiquei doido. Mesma coisa desse tipo. Que nem tá falando que tem o beta, eu vou ter que me inscrever, porque pra mim ver se vai esse ter isso. Esse jogo eu bolei também, caralho. Então, eu vou ter que jogar o beta pra ver se é tudo isso, porque depois do The Crew, que se não fosse o beta, eu tinha comprado o The Crew e tinha me arrependido. E foi assim, então fechou a Ubisoft, né? Quanta coisa. A Ubisoft foi bastante coisa, mas no iníciozinho achei meio chato, mas no meio da frente acho que andou legalzinho. Ah, eu não, eu gostei do começo, por causa da abertura lá. Aí eu acho que depois deu uma caída, porque veio com a abertura DR, animadinha da música e tal. E aí depois no final eu acho que foi melhorando. PlayStation. E aí, Sony, a amada Sony do Old Coffee aí. E a Sony já começou com aquela orquestra linda lá tocando. Cabuloso aquilo lá, eu gostei demais. Eu curto muito orquestra. Foi bem sacado aquilo dali. Nossa, eu gostei demais. E aí, né, já aquele negócio, você pensa, pô, orquestra e tal. Começa a subir o pano de fundo, né? Aí os caras começam, depois já começam a mostrar o primeiro jogo. E aí você percebe que a orquestra vai fazer os sons. A trilha sonora do trailer jogos. Lá. Não só dele, de outros jogos que iriam acontecer. Porque ela continuou tocando no decorrer da apresentação da Sony. E aí começa rolando lá um jogo, você achando o jogo bonito, com umas mecânicas diferentes, assim, novas, boas, você gostando do gráfico, um menininho andando, e aí ele abre uma porta assim e tal, vê um senhor de barba chamado Kratos. E aí o palco veio abaixo. O pessoal, nossa! Ele voltou! Cara, foi impressionante. Agora que o pessoal tava na dúvida se era ele mesmo, né? Porque a voz tá diferente. É, porque ele tá diferente. Bem, tá. Mas bem primeiro, não é que esse cara... Primeiro, o jogo já falou. O jogo agora vai se passar na mitologia nórdica, né? Vai ter uma nova mitologia. Não é reboot nem nada, é uma nova... Como se fosse uma nova história. É a continuação do 3 ali. A história continua do 3. Não, mas já falou que vai ser diferente já. Já falou, vai ser uma... Tanto que até a mecânica mudou. Você pode reparar que já não é aquele esquema de... Não, eles vão fazer um novo começo, né? Que nem o Kratos fala no final do trailer, né? É um novo recomeço, ele é, fala. É, começou de novo. Mas foi animal, fala a verdade. Ele aí guiando o menino e tal. Eu achava da hora a forma bruta dele falando como é que, tipo, você começou, você vai ter que terminar. Que nem aquela parte, atira no balão, atira! Aí o moleque vai e taca a flechada nele. Não, mira ruim do cacete. Que outra também. Aí uma parte lá, ele correndo, chega os bichos doidos. Aí ele, em vez de ir correndo pro lado do moleque pra proteger, aí ele só pega a arma dele, começa a destruir os malucos e o moleque lá na frente que se dane. É, parece o machado dele, parece o martelo do Thor, né? A referência veio ele jogando o inimigo lá, depois ele só estendeu a mão assim e o martelo veio. Mas não é machado aquele. Nossa, aquela ali, parte mas é foi referência. Da hora. Foi. E no final, quando ele se abaixa com o moleque, assim, aí vem o dragão. E o que eu já achei diferente é totalmente, né? Não sei você, mas a mecânica, claramente, você vê que mudou. Parece outro jogo. Não, é exatamente. Que nem quando eu vi a primeira vez o trailer do God of War 3, você via tudo bonito, tudo diferente, mas você via que era God of War, porque você via aquele hack and slash frenético, assim, do jeito que eram os outros God of War. Você via aquela continuação. Agora não, você percebe que os caras querem fazer um novo recomeço, assim, um novo jogo. Tanto que, só de olhar aquele gameplay, você já vê, assim, que muita gente que não gostava do antigo pode gostar desse, porque ele tem uma jogabilidade diferente, assim, uma mecânica. É, mais moderna, né? Não, mas não é questão nem de mais moderna, é questão de ser diferente, assim, é outra jogabilidade, assim, é outra mecânica. Tem VR, senão flopa. Eu não lembro, não falaram não, mas... Esse não falou não, esse não. Não falaram, mas... Depois da atualização depois aí. Com certeza vai ter. Mas a graça do VR é se você for jogar pelos olhos do menino, pra você ser... sofrer o medo lá do cara. Você vai expor. Porra, seu filho da puta, olhando o quê? Aí dá uma vibrada assim no óculos, como se tivesse o tapa, né? Eu não sei se vocês repararam, quando ele dá uma bronca no moleque lá, a barrazinha de fúria dele vai subindo também no canto da tela. Não sei se você viu. Ele vai dar o esporro nele, aí ele sobe o tom de voz, aí ele percebe que ele tá meio pesado, aí ele dá uma acalmada, diminui a voz. É, isso mesmo. E outra coisa, você reparou, em vez de fazer aquelas pausas pro load, você reparou uma parte no canto da tela, quando ele tá andando, carregando enquanto ele tava andando? Eu não reparei nisso, não. É, no canto do alto da tela, você pode olhar, assim, quando ele tem uma parte que ele tá andando, é igual um RPG, igual quando você tá jogando aqueles Final Fantasy novo. Tem umas partes quando ele tá andando sem nada no meio daquele aí. É só uma transição de fase, né? Maquiada. Não é maquiada. Em vez de parar pra ter os loads igual antes, e você vê claramente, não. Fizeram o esquema. Você tá andando e é uma parte que você vai ter que passar. Então naquela parte ali, botaram o load. Não, isso aí eu não vi, não. E aí depois veio lá o vídeo, né? Days Gone, né? Só mostrando lá os motoqueiros. Do PS4. Mas, então, mas o gameplay a gente só viu depois, né? É, até o pessoal rolou um boato assim que eles botaram o vídeo do Days Gone de novo no final, porque iam mostrar outro jogo, só que aí de última hora mudaram lá. Eu imagino que foi isso mesmo. Claramente você percebeu que não era pra ser daquele jeito ali. Parece que colocaram de última hora, né? Isso mesmo. É, porque ficou estranho, né? É. Beleza, acabou de passar God of War, aí mostrou o Days Gone. E aí você fala, pô, jogo da hora e tal. Aí lá no final, do nada, o Days Gone é um gameplay. Gameplay longão, é. E outra, no primeiro vídeo do Days Gone, eu tinha gostado, porque eu vi os motoqueiros e tal. Eu achei que ia ser outro tipo de jogo. Aí mostrando a vida, ele andando lá com a namorada e tal, nos lugares. Eu pensei que ia ser um negócio meio de sobrevivência. Sei lá, diferente. Você pensou que fosse um Last of Us 2, pronto. Exatamente, exatamente. Isso. Eu pensei que era o Last of Us. E aí, chega no final, quando começa a mostrar aquele vídeo lá, apareceu o primeiro zumbi correndo aquele monte de zumbi. Eu falei, ah, vai ser jogo de zumbi, mano. Ah, não. O jogo é tudo bem feito, as mecânicas é boa, o jogo é muito bonito, mas... Vale o no primeiro vídeo eu gostei, mas depois quando eu vi como que é o jogo, eu já animei. Aí ele subindo, foi no telhado lá, e começou a vir subindo no telhado. Aí ele correu pra caixa d'água, quando ele achou que tava ali, aí ele olhou pro lado, começou a vir zumbi de tudo quanto é lado, aí o vídeo acabou. Mas foi bem longo lá. E a munição dele é infinita também, né? Parece o Rambo. Pode crer, ele atirou. Também se não fosse, Ele atirou. Eu pensei que ele ia cortar a corda daquela passarela que ele passou, sei lá, aquela ponte ali. Pensei que ele ia pra cair. Não, ele foi, parou e atirou pra matar todos. Ele teve bala pra matar todos os zumbis, meu. Incrível. Eu acho que ele deve ser parente dos ninjas que tem com na infinita lá. Mas aí depois, próximo jogo foi lá The Last Guardian. Eu já fiquei, ah, você não me engana mais. Você não sei. Eu não quero nem mais ver essa porcaria. Aí quando terminou o vídeo, todo mundo também nem ligando. Data 25 de outubro de 2006. Aí todo mundo, o pessoal nem comemorou o jogo. Hein? O pessoal comemorou a data. Espinho, o jogo mais sai, cara. Porra, filha da... Só faltou o nego sair correndo assim. É Tetra! Agora tem que prestar o jogo, pelo menos, né? Porque desde o Atari já pra sair o jogo. Eu tenho certeza que o jogo vai ser um jogo normal. A gente não vai falar assim, o jogo é ruim, mas também não vai falar que o jogo é fenomenal. Vai falar assim, jogo cara. Mais ou menos. Tá. E outra, o jogo foi anunciado pro PlayStation 3. Até o último momento, os caras sempre falaram que ia sair pro PlayStation 3. E agora não vai ter nenhuma versãozinha pro PlayStation 3. Só pro PlayStation 4 o jogo vai sair. E aí é triste. Eu tô até mais mais colorido. É, eu também reparei que ele aparentemente deram um tapa na palheta, assim mesmo. Deram. É, tá mais colorido. Traíram a essência do Tim aí. É, então eu achei também que ele tá mais colorido mesmo. Polêmicas. E aí depois veio lá o gameplay do jogo que, Deus, a primeira vez eu gostei muito, né? O Horizon Zero, né? Eu gostei pra caramba. Porra, esse tá muito top. Pior que é exclusivo, né, do PS, né? É, e tá mais bonito até do que no ano passado. O problema é se ele ficou bonito apenas pro novo PS4. Aí complicou. Mas vocês acharam ele mais bonito do que o do primeiro gameplay? Eu achei ele meio parecido. Eu achei mais bonito. Eu achei a mesma coisa. E outra coisa, e eu ainda continuo com a minha impressão que eu tinha desde a primeira vez que eu vi ele. Ele me lembra bastante o esquema, assim, o espírito de Enslave. A única diferença é que o Enslave você tava numa linha reta, nesse você tem liberdade, mas é bem parecido, que nem no Enslave você joga lá com o Monk, com aquele bastão, e nesse aí a menina tem tipo um bastão. Mas... Rapaz, já pensou você jogar esse jogo? Meu Deus, hein, Enslave de conta capa. É, mas eu tenho sempre a impressão dele ser um Enslave, só que num ambiente mais aberto. Tanto que você, no Enslave, você contrasta aqueles cenários, tipo, aqueles matos, aquele ambiente de natureza que já tá adentrando aquelas coisas tecnológicas, foi destruída, aquelas coisas de máquina que tá jogada no chão, assim, tipo, destruindo. Aí você entra, tipo, nos maquinários, aí tem plantas lá dentro, aquele mesmo tipo de coisa, assim, eu não sei explicar, mas ele me passa a mesma ideia do Enslaver, só que nos ambientes abertos, que nem a menina lá, ela lutando com aquele robô lá, e bateram, aí prendeu com as cordas, até tirar o coisa, me lembrou muito Enslaver. E a destruição do cenário ali, vocês repararam? As árvores ali, as casas ali, quando aquele robô pulava de um lado pro outro, não sei se você reparou, quando ele bate no chão, destrói, assim, os baratos, assim, aí levanta a poeira, assim, coisa, quando se a menina tá perto, assim, atinge ela. Imagina um perda de quadro nisso aí, viu? Isso ainda vai dar muita treta. Não, vai nada, esse jogo aí tá... Eu acho que esse é um dos que tá no bom caminho, eu gostei. E aí, depois do Horizon Zero, tivemos lá o Detroit Become Human. Lá o jogo lá do policial Android. Eu achei meio, sei lá, escolheu um monte de ações. Não, no começo eu achei que ele ia ser a mesma pegada do L.A. Noir, só que tipo futurista, em vez de ser naquela pegada noir, né, do L.A. Noir, só que no futuro. Eu achei que você ia jogar com a mulher. Sei lá, e depois você descobre com aquele policial Android. É porque quando lançou o PS3, teve um trailer de cara, né? Não é de cara, assim, o nome da personagem era cara. Aí quando teve a E3 do ano passado, mostrou ela de novo e mostrou esse Detroit, né? Aí daqui a pouco mostra lá o cara lá conversando com o outro, aí o cara cai com a menina, aí você, caralho! Aí daqui a pouco volta de novo, volta, mas até então você não sabe, aí voltou. Aí outra decisão, aí ele não consegue, aí outra decisão, aí você, o resultado das ações, suas decisões refletem, não sei o que, sei lá, eu não... Então se for assim, é que nem aquele é com a Ellen Page, né, Beyond, sei lá como é que é, tinha aquele, né, que fazer escolha. É, pode ser também. É, isso daí, eu vi praticamente aquele jogo. Não precisava quase merda nenhuma. Ah, mudava só uma coisinha ou outra, assim, só mais mudava, né, no final mesmo você, não vou espoliar não também, né, tem gente que tá saindo pra Play 4 agora, tem gente que não jogou. No final é que você tem é pra ter o 2 que nunca teve. Então, mas eu acho que não vai ser nessas esquemas de Beyond, eu acho que é um jogo mesmo, mas eu acho que vai ser, pode ser até aquele esquema, você lembra do Murder Suspect lá? Eu acho que pode ser naquela pegada, só que de Android, assim, alguma coisa desse esquema, sei lá. Vamos aguardar, né, pra ver onde vai. E aí o próximo jogo foi o jogo que eu fiquei assim, porra, Silent Hill, caramba, é muito Silent Puta Hill, putz, olha isso aí, caramba, sombra, tudo. Todo mundo gritando, Silent Hill, aí a quando chegou na televisão chiando. Eu achei Silent Hill até escrever Resident Evil 7, quanto não escreveu Resident, pra mim era Silent Hill. Quando entrou na salinha com a televisão chiando, eu falei, é Silent Hill, porra, é Silent Hill, aí eles cortaram ali, mostrou aquela panela com aquele monte de coisa nojenta, aquele negócio barata, os corredores de Silent Hill, a pegada toda de Silent, aquele ambiente meio neblinoso. Resident mudou drasticamente. Mas é só isso aí mesmo. O jogo parece que vai ser diferente. A única aparição que teve de foi essa. Mas aí depois, hoje mesmo, né? O dia que a gente tá. Saiu um vídeo maior, assim. Não lembro mais. Um vídeo maior. Aí já deu pra ver que você repara que é tipo uma mansão lá. É uma casa velha. Casa velha. Eu assisti um gameplay de um canal famoso aí que não precisamos dizer o nome porque não paga a gente pra fazer propaganda. Mas ele vai ser todo em primeira pessoa, assim, nesse estilo assim. Esse deck demo aí é, né? É, então. Mas eu acho que não, acho que ele vai ser terceira mesmo. E aí depois dessa surpresa inusitada do Resident 7, né, veio lá o PlayStation VR, né, em outubro, anunciando o preço, né, R$399, e já com 50 jogos. Eu pensei que ele ia dizer 50 jogos na memória já. Porra, aí é com a Tectoy. Nesse momento aí, mostrando isso aí, foi o momento que eu vi que, mano, essa foi a E3, né, de, já que não tinha o que falar, vamos tochar VR. E aí, isso que eu percebi que o pessoal já, meio que o público já tá meio assim com o VR, que você você não via muita empolgação mais com VR. Todas as vezes que aparecia VR já não era aquela coisa. E nessa parte da conferência foi só depois, junto com o Resident 7, foi os outros jogos, foi só VR. Só acho que os 5, 6 pra frente foi só VR só. Então, aí depois de anunciar o VR 50 jogo, né? Aí veio lá o Farpoint, né? Aquele jogo que vira pessoa lá, que num deserto lá, o cara enfeita uma aranha gigante. Tem VR também. Eu acho que esse aí não era VR, não. É que foi um vídeo curto, só um tipo lá num deserto, né? Uma primeira pessoa andando num deserto e tal, se locomovendo, atirando, daqui a pouco já enfrentando uma aranha gigante mesmo, assim, uma aranha mó gigante. E aí acabou o vídeo bem aí, foi um vídeo curto. E aí, sim, depois veio lá outro vídeo lá, o Star Wars Battlefront X-Wing VR Missile. Uma missão de X-Wing VR. Exclusivo, eu não lembro se é, eu acho que é exclusivo de PlayStation 4, VR de PlayStation 4, né? Tem do VR em tudo que é lugar. E é uma, só uma missão, né, de VR do X-Wing. E aí também, depois disso aí, veio o Batman Arkham VR, exclusivo também. É, também exclusivo. Certo que vai ser uma nova história véio. Também. Isso vai ser como é que vai ser. Vai ser uma beleza, como todos os bagulho VR. O tempo dirá. Como todos os bagulho VR, a gente já sabe como vai ser. Ah, mas a gente tá falando do Batman, né? Batman é os 500. Mas é VR. Já pensou esses óculos ser que nem o Xbox no Japão? Mano, mas vai tudo flopar, filho. Mano, não tem jeito. Ah, mas vamos dar tempo ao tempo. E aí depois, né, veio lá mais um trailer de Final Fantasy XV, né? Mostrando um trailer, um monte de coisa e tal. E aí, você pensa, só acho que é só um trailer rápido, né? O japonesinho, meia hora jogando aqui, beleza. E aí no final, pra não faltar, né? VR Experience. Vai jogar com não, vai ser loirinho lá, que eu esqueci. É só pros japoneses ficar vendo aquela loirinha lá de perto. Você vai ver. VR vai ser só pra isso, porque tem uma. Você lembra, uma loirinha. Vou uma comprar mecânica. Uma, tá. A mecânica. É, tem uma mecânica lá. É porque esse modo é pra você usar com. Também, essa ideia que o Dissection deu também, eu nem tinha reparado nisso. Mas ela vai ficar olhando, ela já é com aquele decotão, eles vão ficar de cima, assim, só olhando. Modo, quem consegue olhar mais tempo o decote da loirinha? Você vai ver, vai ser pra isso, meu. É, mas o que foi mostrado também lá é que você usa com aquele loiro lá, que eu esqueci o nome dele, pra você, aquele que usa uma arma, né? Aí você vai usar lá o trekking lá, o Optimus, pra atirar com ele também. Mano, nem sei porque os Backstreet Boys ali é tudo igual pra mim. Toda vez que eu olho os Backstreet Boys ali, eu fico. Backstreet Boys. É, porque eles são tipo uma. Boy band. Então, eles são a mesma coisa. Só faltou eles fazer o Backstreet. Alright. Só falta a musiquinha. Mas é a mesma coisa. Como que vamos? E aí, depois disso aí, veio lá o trailer lá de Call of Duty Infinity Warfare. E até então eles não tinham mostrado o nome, né? E já que eu não tinha visto nenhum trailer, eu fiquei besta, assim. Com ficou curioso, não sabia que jogo que era. Eu não sabia que jogo que era, porque eu não tinha visto nada até então. O pessoal que já tinha visto nem ligou, né? Mas já que eu não tinha visto nada, e eu vendo aquele vídeo, caramba, que bagulho doido, e atirando no. Chegou com uma nave, controlando a nave, não, e atirando. É, caralho, tô vendo. E aí pousou numa espaço, outra né? nave, pousou, saiu da nave e estava atirando. Frenético. E aí usou a cordinha que o Cisne quer falar em todos os jogos. Da sim, vai comprar uma cordinha. Vai. Eu vou. E nesse o cara usou a cordinha toda hora. Ele chama, ele toda ele hora, dava ele o camier e quebrava o pescoço dos caras. Dava quebrava. O camier. Não, teve uma que pegava, botou uma bomba. Assim, não, botou uma bomba. Deu o camier, botou a bomba e empurrou o cara pra longe. Aí no final entrou na nave dos caras, invadiu. Aí depois entrou numa navezinha depois. Eu falei, caralho. E aí eu fiquei assim, mas que jogo é esse? Mano. E aí Call of Duty Infinity. Eu, caralho, Call of Duty agora virou um bagulho no espaço. Mas que bagulho porra, é esse? Eu gostei, mano. Eu pensei que era Dead Space. Eu tava jurando que era Dead Space. Não pensei em Dead Space, mas eu pensei em qualquer jogo futurista. Nunca ia pensar que era Call of Duty, mas nunca na minha vida. Também não. Eu não reconheci, não. Quando eu vi o nome Call of Duty lá, eu falei, ué, o que é que houve? Eu falei, esse Call of Duty pra mim era jogo de guerra, né? Troço assim no chão. Mas no espaço, doideira daquela loucura pura. Ah, Call of Duty vai explorar tudo, você vai ver. Acabar o espaço, vão explorar o quê? A galáxia ou o fundo da água? Eu não sei o que o pessoal tá reclamando até então, mas eu é, vi é, o pessoal gostei. Não gostou. Eu todo mundo gostei, falando, Call é hippie, é, hippie, code. Eu gostei. Eu falei, que porra é essa? Eu hippie, vi. Code, o jogo agora é puta show. É porque eu acho que a gente nunca foi fã de Call of Duty, então não acompanhou. Acho que o pessoal que acompanhou... Mas ele perdeu a essência do pessoal tá reclamando. Porque tem tudo essência isso, a frescura, né? Eu, já que eu sou daquele que gosta do jogo bom, não importa se o jogo como que tá. Eu nem vi, sempre. Achei... Não, eu gosto de... Você gosta de jogo se bom. Eu gosto, ele é bom. Se eu não gosto, é. O que vale é a minha... É algo a se analisar, porque acho que é tipo porque o público migrou, certo? Tipo, quem tava nos COD foi pra Battlefield. Talvez quem tava no... É, claro, a comparação é diferente, mas tipo, quem tava no... Antigamente realmente no Pro Evolution Soccer mudou pro FIFA, deve sentir a mesma vibe, talvez. É, pode ser. Não sei, mas eu gostei muito, assim. Ficou um bagulho frenético, assim. Eu gostei. Porra, não, cara. Aquela batalha lá, dava tudo pra dar uma jogada naquilo ali. Ah, maluco, bota aí qualquer bagulho aí. Porra, o multiplayer ali, imagina, multiplayer aquele, daquele jeito. Tá louco, mané. E o cara vai comunicando com os caras, assim, né, não sei o que, né, comandante, pá. Aí o cara vai na cordinha, puxa. É, a cordinha. A cordinha. Não, e a cordinha serve pra puxar, pra tu da pegar camisa, e ir pro local, da camisa, botar e tu bomba no maluco gruda, e empurrar. Deu um chute, bomba, ele botou a bomba, cara, na mochila. A cordinha é tudo na vida do cara. Eu achei engraçado que ele deu o câmbio, puxou o carinha, botou a bomba na mochila do cara e deu um chute no cara. Aí o cara saiu, ah, explodiu, que bagulho doido. Os outros, ele chamava, quebrava o pescoço, um monte ele quebrou o pescoço. E fora que quebrou a nave, não, muito atirando, é uma destruição do caramba. Ele foi atirando assim, destruindo os bagulho. Cara, aí tem aquele efeito, quando ele entrou na nave do cara, ele usou uma parada que geral ficou flutuando, uma porra, um raio lá, aquele doido. Aí o geral ficou flutuando, de câmera lenta, ele foi lá e metralhou um, depois eu falei, eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas eu fiquei com maior vontade de jogar esse jogo por causa desse trailer. Não, esse aí, eu gostei pior muito. Que eu não conheço nada da franquia, nada, mas primeiro, esse aí me pegou, esse aí atrás, me pegou. Mas eu fiquei mó doido pra jogar esse jogo. Não, joga em Titanfall, tem a corrinha. Mas Titanfall e o Lawbreakers também. Nenhuma cordinha é igual do Call of Duty. A maioria dos de não, FPS nenhuma tem cordinha. Não, mas do Call of Duty brincou com a cordinha. Call of Duty é o Scorpion. Call of Duty é foda. Eles brincaram com a cordinha legal. Meu Deus do céu. E ainda depois desses ainda mostraram lá o Call of Duty Modern Warfare Remaster, né? Que vai sair. Vão remasterizar o primeiro Modern Warfare. Que muitos consideram o melhor jogo da série, né? Só que muita gente tá reclamando, falou que não tem nada de remaster, né? Eu não vi nenhum vídeo comparando. Pô, muita gente tá falando que. Porque estão falando que não tem muita diferença. Assim, o gráfico não é muito bom, não. Ah. É, o pessoal tá falando que é só aquelas ideias só de lançar na nova plataforma, tá ligado? Ah, só lançar pra. Sem melhorar nada, só mudou a resolução só e lançou. Já que eu não vi vídeo, tem vídeo, já tem um monte de vídeo aí, tanto que o pessoal tá descendo. Já tem? Tem. Do remasterizado? Vazou antes, gente. É que eu não vi. Porra, eu não vi. Eu vi na hora, eu fiquei assim, ué, remaster do primeiro? Não, não é o primeiro. É o primeiro Modern Warfare, né? O Modern Warfare 1 é o número 4. É Call of Duty 4, Modern Warfare. Ele já é o quarto jogo da série. Mas isso que eu não entendi. Comprando esse, vai levar não, esse, né? Separado, porque apareceu junto não, as capinhas. Não, separado. Tá. É, já tá falando que depois que eles iam mostrar um novo jogo, né? Depois disso aí, mostrou o Modern Warfare. E aí depois, né, nessa onda dos remasterizados, vem lá o anúncio de Crash Bandicoot 1, 2 e 3 remasterizados. Mas detalhe pro amigo. Anúncio, né? Ele chegou caminhando e a sombra mesmo, dele. É, neguinho todo no mundo. Lá. É, e o pessoal novo, fizeram mó oi, Crash mó troll. Voltou, conseguiu. Só que aí quando fui contra aquela empolgação, até ele falar: Crash 1, 2, 3 e mais. Aí os caras remaster. Porque viu o Kratos, né? As neguinhos já pensou que é, conseguiu. A Sony vai trazer todo mundo de volta agora. É, mas é porque o problema é que Crash é da Activision, né? Sony ou Naughty Dog? Não, é, mas a Naughty Dog hoje é da Sony, é um estúdio da Sony, né? Só que o Crash é da Activision, né? Crash nunca foi tão caro. Fizeram remaster do 1 e do 2. É, do 1, e botaram 2 e 3. Como, não, como... E aí depois ainda soltou lá que, né, que o Skylander, Imaginator, né? Vai ter lá o Crash Bandicoot e os personagens lá do Crash. Aí mostrou todo um vídeo. É, aí desanimou. Quando falou remaster, desanimou tudo. Aí o pessoal já começou a botar Crash e Hip Crash. É, que tem aqueles chat do lado lá. Hip. É uma das coisas mais engraçadas da E3, que acompanhou hip, pelo crash, chat. Era isso. Que nem chegou andando. Crash and be back. Crash! De repente, Crash 1, 2, 3, Rip Crash. Rip Crash, Rip Crash. Os caras que é novo de volta, mas não quer que. Que é novo, que é o novo. O pessoal, lá na plateia, já foi assim: que na hora que o pessoal viu a sombra do Crash, todo mundo pirou. Mas na hora que começou. Não, o cara veio andando com a sombra do Crash. Na hora que começou a comentar assim: Crash 1, até 2, eu falei. Mas na hora que começou Crash 1, 2 e 3 remasterizado, aí todo mundo. E aí não falou nada de novo jogo, aí todo mundo... E aí falou assim, e ainda pra animar mais, vai ter o DLC no Skylander, aí todo mundo... Aí todo mundo, Crash já era mesmo, hip. E o pior é que aí os caras sentiu, o pessoal da Sony lá percebeu que não foi... Viu que miou, é. Aí já é. O cara se ligou aí que... Já saiu de fininho, rapidinho. E aí já tacou um novo vídeo. E aí já empurraram lá pro LEGO Star Wars The Force Awakens, né? O Despertar da Força lá em LEGO. Eu, já que sou fã pra caramba desses jogos LEGO, principalmente do Star Wars, né? Eu gosto pra caramba, então eu pirei. O que nem o LEGO Star Wars Trilogy lá, que tem tudo, né? O Collection, sei lá, que tem todos... Eu Eu do 1 até o 6 eu joguei pra caramba, assim, eu gostei muito. E aí esse novo eu pirei. Não achei nada, mas acho que já, o Lego já deu. Ah, não. Os jogos, quando tem jogo bom, que nem o Marvels lá, eu gosto pra caramba. Só não pude terminar até hoje por causa do problema do controle, mas um dia eu termino. Mas eu piro. Aí depois do Lego, né, teve lá o Death Strange. Já de primeiro Strange. Você viu que tinha alguma coisa errada, né? Não, o pior, assim, aí abre. Olhei e falei, Strange. Vem cá, esse cara aqui. Aí quem desce andando no palco lá com umas luzes, tudo. Kojima. Deus, tu viu que ele vem andando errado, né? Os caras fizeram a pontezinha pra ele. Atrasado. Ele desandou tudo. O cara conseguiu desandar pro bagulho que era pra ser certo. Foda-se, já errei tudo. É só seguir, ele errou. E outra coisa, eu fico besta o quanto os caras é tiete de um barato. Porque lá vem o Kojima de novo me botar homem pelado no jogo. Já não bastou jogar Metal Gear Solid 7 de novo. E conhecido. E agora o cara me bota lá aquele Norman Reedus lá, que é o maluco lá do Walking cara, Dead. Eu fiquei assim. E o pior é que o pessoal vibrou. Quando o pessoal viu a cara dele. Ninguém se tocou que o cara tava pelado. Ninguém se tocou. Que o Kojima colocar vagabundo vai. Não, mas o que o cara. Tem jeito. O que eu não entro na cabeça. Mostrou o rosto dele e todo mundo. Aí de repente os caras não perceberam que ele tava pelado. Ninguém, cara. Ô, mano, o cara tá pelado. Como é que não percebeu, cara? Ninguém percebeu. Ficaram festejando. Ficou festejando. Eu vi o cara pelado e eu só falei, meu, tira essa droga desse T. Meu Deus, eu não quero mais ver. Já bastou o Metal Gear 2. Esse Kojima e sua fixação com o homem pelado. Não, mas pra tu ver como ele tem essa questão de filme mesmo. O trailer parece um filme mesmo, caralho, na praia assim. Agora, ninguém tá falando que pode ser o novo Silent Hill dele, né? Não, eu não imagino isso, não. Não sei. Imagino um jogo meio... É estranho. E outro, o que eu achei meio estranho é que, assim, de começo, o Kojima tinha anunciado que seria jogo pra PlayStation 4 e pra PC. Agora, já anunci... ele já lá falou que é só pro PlayStation 4. Eu não confio no que o Kojima diz, né? Ainda mais com a Sony. É, se ele mudou, é sacanagem. Que até em Twitter ele falou, não, que agora ele ia voltar, que o novo jogo ia ter versão pra PC. Ele não ia anunciar a versão pra PC na conferência da Sony, né, também, né? Espero que saia pra PC pode também, ser que porque ele já tinha anunciado mesmo. É, então espero que saia, porque ele mesmo já tinha anunciado que esse novo jogo dele ia ser tanto pro PlayStation 4 quanto pra PC. Mas eu imagino que só vai ser pra PlayStation 4, porque na introdução aparece lá, Sony Interactive. Tá, a Sony tá bancando aí as paradas. Que a, então, isso também. Mesmo, por isso que eu tô achando que faz sentido. Miou essa ideia do PC. Eu acho que se for ter, é num próximo mesmo. Ah, deixa isso no PS4 mesmo. E aí nessa ideia, nessa tristeza de só sair pro PlayStation 4, me aparece lá o Spider-Man. Melhor trailer de todos que tem que já apareceu. Arrepiei todinho, agora. O Spider-Man foi um vídeo mó rápido, assim, mas que animou todo mundo. Rapidão. Não, ficou bacana. Ele arrepiei de verdade mesmo. Foi louco. Mas é um barato que todo mundo já tava esperando, já sabia que poderia acontecer. Já tinha uns burburinhos que a Sony tava pensando em fazer um Spider-Man só pro PlayStation. É, mas ninguém botou fé porque a gente pensou que ia ser a Activision que ia fazer de novo, né? Aí o pessoal... Vai fazer isso aí, ninguém vai jogar. Né? Ninguém tá botando fé. Só que aí tinha aquela. Porém, a Sony é detentor dos direitos do Homem-Aranha do filme. O pessoal do cinema falou que poderiam usar esses direitos pra fazer outras promoções e tal. E aí poderia fazer até jogo. Partindo desse parâmetro, tem uns negócios desses. Aí eles falaram assim: ah, então a Sony pode fazer um jogo só do Spider-Man pra ela. E aí muita gente já tava falando assim: ih, pode acontecer isso. E foi dito e feito: chegou na E3 Spider-Man. E é um vídeo cabuloso. Isso, fala eu tô a verdade. Animado. Nenhum jogo do Homem-Aranha eu gostei. Vamos ver isso. Não, mas tem uns que foram bons, né? Esse daí eu fiquei hypado agora. Fiquei, vai ser bom e vou comprar. Eu já assisti o trailer umas 300 vezes. Pena já. Que é um vídeo mal curtinho e eu tô achando que esse jogo só vai sair lá pra sabe lá quando. Porque foi um vídeo muito curto. É, todos os jogos que a Sony falou, só tem um que vai sair esse ano, que é o Zero Dawn, né? Fora o Last Guardian também, né? Os outros é tudo em desenvolvimento. Vai sair sabe lá quando. E aí, né? Eu achando que já ia acabar o Spider-Man e ia ter algum outro jogo. Porque você já tava naquela sensação de final de festa, né? É, já podia ter acabado ali mesmo já. É, tava, já devia ter foi acabado. Foi perfeito aqui dali. Era o certo. Ele tá, não, assim, me aparece pela do cidade, nada então. O gameplay de Days Gone. E tipo assim, do nada, nem escreveu o Days Gone. Você sabia que era o Days Gone por causa que já tinha visto. Por causa que já tinha visto. Mas começa calmo e tal, aí depois começa aquela confusão. Não, eu comecei então, até então eu tava gostando e tal. E aí daqui a pouco vem aquele monte de zumbi. Eu falei, ah, eu tô meio cansado disso. E aí é que tá. Eu tava pensando que ia acabar no Spider-Man alguma coisa. E aí já que emendou o Days Gone, eu falei, pô, então vai ter mais mais coisa, ou vai acontecer alguma coisa na conferência da Sony, né? Aí acabou o gameplay, o cara fechou ali, começou a descer as cortinas, sem pé, sem cabeça, sem nada, sem... Mano, nada a ver. O que foi isso? Dias se foram. Não, mas o engraçado, o que começou tudo certinho, aconteceu alguma coisa muito errada ali, porque... É, já que o Old falou que teve um jogo, então... É, você sabe que jogo poderia ser, Old? Oh, o pessoal disse que o boato que disseram aí que ia ser Red Dead Redemption 2, só que eles cancelaram porque chegava um maluco no bar lá, o pessoal tava bebendo e chegava um maluco atirando em todo mundo. Aí como teve esse negócio lá do tiroteio. De Orlando, né? Aí eles acharam que não seria legal. É a teoria da conspiração aí, que o pessoal gosta disso também, né? Mas faz até... Não sei, quem sabe, né? Mas normalmente essas teorias da conspiração sempre tem um fundamento, às vezes, né? Pode que esse trailer de novo no final ficou esquisito. Sei lá, pode ser outro jogo. Porque também tem aquela, né? A própria Rockstar já falou que notícia de jogo novo só em 2017. Então, eu não sei se teria um trailer já de Red Dead Redemption agora. Não sei. Bom, 2017 tá logo aí, né? Já estamos mais da metade do ano, né? Como tu falou, né? Se a galera jogar um trailer, tem que estar feito há muito tempo. Se não vai ter nada ano que vem... Mas poderia ser mesmo um barato desses de ter isso. Ainda mais porque, que nem a teoria da conspiração do Spider-Man teve um fundamento. No final, realmente, foi aparecer um jogo exclusivo. Ou mesmo que não seja o jogo da Rockstar, podia ser algum jogo que tinha a mesma ideia, assim, de um bar ou algum local público, assim, alguma coisa, e chegava algum maluco sentando a bala, né? Porque teve aquela, né? As conferências foi tudo marcada, porque foi justamente a E3 no fim de semana que teve a tragédia lá, os 50 mortos. Até mesmo o maluco Orlando, lá, né? No começo lá da conferência da Sony falou, né? Que, todos falaram, né? Não, o da Sony só teve a menção no começo, falou, mas os outros, além de fazer a menção, ainda eles usaram umas fitinhas assim em menção. Não sei se vocês repararam que eles todos tinham umas fitinhas, tipo, no lado esquerdo. Pode reparar nas conferências, todos tinham uma fitinha assim do lado esquerdo com aquelas cores, aquele arco-íris. Todos, por causa disso, tirando a conferência da Sony, todos os outros, todos tinham isso. Mas pode ter sido isso mesmo, porque o que acabou meio sem pé sem cabeça da esquisito Sony. Esquisito foi, do jeito que foi bem organizado com o cast, começou tudo planejado, tão bem feito. E foi só trailer direto, sem enrolação, sem nada. Aí ficou meio estranho esse final aí. Mas isso aí foi a conferência da Sony. Sony linda. Beijos, Sony. E pra finalizar, né, aquela que sempre surpreende a gente, tanto positivamente, né, como algumas vezes, que é muito raro, mas às vezes acontece, negativo, né, como foi essa conferência dessa vez, né. Não, porque eu falo isso porque o ano passado eu tava achando que ia ser a pior das piores na conferência da Nintendo. E no final das contas eu gostei muito, tá certo. Teve o anúncio de Star Fox que eu pirei, mesmo depois do lançamento a gente sabendo como que foi, né, mas até então era um jogo top. Teve jogo a dar com pau ano passado, né. E eu não esperava, aquele ano justamente eu achava que ia ser top. E aí, né, a toda linda Nintendo, meu amor, te amo, ela vem lá, aparece o Red, né, fazendo a menção também aos atentados e tal, né, fez até um minuto de silêncio, e aí já me solta lá, fala lá sobre o Zelda Breath of the Wild, né, e aí me mostra um trailer, beleza, rapidinho, e aí daqui a pouco... 3 horas de Pokémon. Não, minutos, aí ele explica lá, Pokémon Sun e Pokémon Moon, anunciados pra 3DS, e aí você pensa assim, não, vai ser frenética a conferência da Nintendo. Ó, já anunciou, falou de Zelda e já pulou pro outro. Vai ser um monte de jogo. Aí Lia senta uma cadeira, senta uma menina, senta dois, começa a falar do Pokémon, abre. Não, cruza a perna. Quando cruzou a perna, eu falei, vai contar a história. Já era. E aí 40 senta longos minutos de Pokémon Sun e Pokémon Moon. E mostrando. Era os desenvolvedores do Pokémon que tava lá. E eles nem queriam comentar direito. É outra menina também que tava mais empolgada, querendo saber do que os caras pra falar. E aí quando acabou, o que aconteceu? Em vez deles falar que ia voltar pro Zelda, ia ter um gameplay do Zelda, eles meteram a tela vermelha lá com o logo da Nintendo, mó tempo. Já tempo achou que fechou ali, falou, acabou a conferência, isso aí. Não tinha mais nada. Ficou um tempão aquela tela vermelha, aí voltou. E aí sentou uma cadeira também, outras mulheres lá e outros caras jogando. E aí, isso aí demorou mais de hora. Tanto que a conferência da Nintendo somando tudo, deu 3 horas e 20. Eles jogaram Zelda até... Só pra dois jogos. Dois jogos. Mas o Zelda, vocês viram? Cara, eu fiquei vista. Não, não, o Zelda tá bonito. Como eu quero esse Zelda? Os caras sabem fazer Zelda. Zelda quando Mario apareceu no Nintendo 64, todo mundo ficou besta. Zelda quando apareceu lá no GameCube, todo mundo ficou besta. Era demais, tudo lindo. E agora esse novo Zelda também, caramba, que animal. Porra, tá top. Agora nem o Mario, né? Eu achei muito estranho. Mario tem que ter console pra isso, cara. É, o Mario tem que esperar sair o console. E outra coisa, esse Zelda já foi anunciado pro antigo. Demorou tanto pra sair esse Zelda que vai sair pro novo e pro antigo, né? Vai sair pro NX e pro Wii U já anunciou, né? Já tá no fim de carreira já o Wii U já, porque não tem como não anunciar nenhum jogo, velho. Nenhum jogo. Por isso mesmo que eles pensaram assim, não, a gente tá trabalhando todo esse tempo nesse Zelda. Se só lançar isso pro Wii U, a gente vai estar jogando fora, porque o Wii U tá morto. Então vamos tacar pro NX. E é incrível, meu. O mapa é imenso, assim, explorando. Eu fiquei assistindo bastante tempo o gameplay lá. Fazendo os obstáculozinho, fazendo tudo. Papai, já armadilha, pô, matar os muito caras. Da hora. Muito estratégia, da hora. Você viu lá empurra. Outra coisa, você viu pegando machado, cortando árvore? Virei, eu achei muito da hora, cortando árvore, pegando torcha, assim, pegando, botando fogo no mato. Fazer pontes. Só faltou a corte do Scorpion. E se tiver? É porque eu não vi muito. Puta, você chegou a ver a hora que ele pegou o rastelo pra pegar grama, assim, no chão, raspar? Eu vi. Então, eu vi. Vai saber que não tem cordinha também. Não, pois é. Ele tem, pegou uns negócios, umas magias, assim, que ele criava uma ponte, fazendo um troço doido. Eu não entendi muito bem. Zelda? Os caras sabem fazer tão bem Zelda. Aí o pessoal fala que morre e tal, mas acho que não morre, não morre. Nintendo é imorrível. É, ela pode parar de fabricar a hardware agora. É, eu ia falar isso. Se esse Zelda tivesse saído no lançamento do Wii U, o Wii U tinha vendido a dar com pau, porque esse Zelda é jogo de fazer vender console. Pena que foi só. Por um lado é bom, porque a gente vai dormir mais cedo, né? Mais cedo. Tem mais que falar da Nintendo. Se o ano passado a gente falou só de dois jogos da PC, que foi a PC Game Show que fechou ano passado com dois jogos, esse ano a Nintendo fechou também dois jogos. Mas e aí, o que vocês acharam da E3 2016? Pra mim foi boa. Foi legalzinho. Teve uma ou outra revelação, né? É o que eu comentei. A maioria dos grandes coisas vazou antes, isso aí que foi meio zoado. Esse negócio de vazar zoa. Mas foi mais positivo que eu achei. Eu tava esperando bem menos dessa E3 e apareceu bastante novidade. Não foi um tanto quanto ano passado. Comparando que foi o ano passado também, né? Ninguém tinha esperança que ia ser melhor também. Então, mas eu tava achando que nem um dia antes eu até comentei com o Cisne, assim, né? Começou, mano, só vai ser DLC. Eu tava achando isso, ia ser DLC ou algum requentado, só jogo que a gente já tinha visto. E ainda apareceu bastante coisa diferente. Foi meio uma E3 parte do ano passado. É, então, eu achei tipo uma continuação. Eu acho que foi essa E3, foi a DLC do E3 do ano passado. É uma boa visão. Foi isso mesmo, foi a expansão da do ano passado. A expansão da 2015. O que essa expansão tem? VR. VR, os jogos que a gente não viu o gameplay, agora a gente viu o gameplay e ficou sabendo como que era. Tô zoando. Foi bacana. No final, quando eu comecei a assistir, eu fiquei mais animado. Então, eu também, exatamente. Eu até comecei. A gente fica na vibe, ainda... não adianta. Toda E3 de uma vibe. Retrofake é sempre assim, vai. Antes tá sempre tudo assim, cara. Filha da mãe joga a porra de um Zelda, joga o caralho de um comando de Dodge lá que fica que todo mundo vira, é foda. Joga aí, um prompt lá. No final das contas teve Homem-Aranha, tá muito massa. Teve Homem-Pelado, teve Homem-Pelado. Empolgação do cara. Teve cordinha do Scorpion. Escordinha pra caralho. Teve Quake, voltou. Teve Quake. Volta do Quake. Crash trolando todo mundo. Crash, a única parte legal do Crash foi a sombra, porque ficou na sombra mesmo. É, Crash, vocês vão viver da sombra do passado. É mesmo, a sombra ali simbolizou isso, vocês vivam das sombras do passado. O pessoal também ficou bravo porque só apareceu o King of Fighters 14 lá, só apareceu um teaserzinho de nada lá já no final, já com aquele montado de jogos lá. Não, também. Mas aí ele já tinha fechado, acabado a conferência, ali foi tipo aqueles vídeos que eles soltaram já, o pessoal que tava lá na plateia não viu aquilo, né? Que ele já foi o vídeo que soltaram pro pessoal do stream já. Por que que não mostraram King of Fighters 14 lá? Que preconceito é esse? Só porque o jogo é feio? E daí? Mas jogo feio. Mas top. Só porque você falou isso, vamos acabar essa bagaça, jogo feio. Depois dessa... Eu não tô nem aí, já vi o Homem-Aranha. Que veio, você viu o Homem-Aranha, né? Depois dessa, que vem E3 2017, que os retrofakes de plantão estão esperando, né? Vamos lá pra nossa leitura de e-mails, comentários e afins. E-mails e comentários. Tivemos lá o comentário lá do Patrick Araújo, né? Esse episódio foi bem bacana. Além de achar bem engraçado as brincadeiras do Dissection com o amado Saturno do Cisne Negro, ainda gostei muito das músicas escolhidas para o episódio. Achei todas excelentes escolhas, ainda mais porque, em sua grande maioria, foram músicas selecionadas de jogos que eu gosto muito, como Silent Hill, Perfect Dark e até Castlevania. Depois escutando, eu tava falando, a gente só botou a maioria só de jogo popular, né? Modinha. Eu não posso dizer isso. Ah, não. Chrono Cross não é popular, não. Silent Hill não é popular. Não, Silent Hill 1. Então, Silent Hill é super popular, meu filho. É pop, é pop. Franquia, pop, sim. O 1 é mais pop, antigo. Silent Hill, não quero. Você podia falar do Strider, seu Kido foi agora. Chrono Cross e Silent Hill 1 é pop. Também tivemos lá o comentário do camarada Rogério Silva, né? O Odikoff nesse episódio meio que apelou. Além de só escolher jogos super consagrados, ainda me escolhe uma das melhores músicas que já escutei, que foi a música do Need for Speed 3. Por vezes, na época do PlayStation 1, eu coloquei o CD do jogo só para ficar escutando essa música. Eu até respondi ele lá depois que eu também gostei dessa música. Eu, pra mim, foi a música mais legal que teve no episódio, foi justamente essa música aí. E eu já nem lembrava mais que ela era tão boa assim. Pra provar que eu tenho bom gosto, tá vendo? É, mas você mesmo falou que você tinha jogado um tempo antes esse jogo, por isso você relembrou, né? Por sinal, eu duvido que você tinha lembrado dessa música. Mas foi que nem eu falei, né? É meio injusto ter que escolher só três, só dentre tantos que tem aí. Mas a gente já escolheu de uma era, pra variar. E outra, você queria então escolher o quê? Tipo, 150 músicas? Você acha que ia demorar? Não, a gente faz parte 2, parte 3 aí vai fazer. Agora que caiu a ficha dele, que é isso que vai acontecer, meu filho. Mas ninguém avisa? Tivemos também lá o comentário lá do Bonfire, né? E eu achando que só eu curti esse Sonic 3D Blast Saturno. E essa música aí é muito boa. Às vezes vou no YouTube e dou uma escutada. E esse Guardian Hills eu joguei muito. Lembro que dava altos lag, mas era um jogão. Essa conversa sobre jogos de Saturno me fez lembrar que o meu ainda está parado, porque aquele motorzinho que faz o CD rodar parou do nada, mas o console dá boot normalmente. Vai entender esse problema. Pior que eu perdi um Saturno assim também. Esse problema do motorzinho é mó manjado, mas dá pra você trocar o motor. Dá só trocar o motor. Eu já perdi um assim. E o PlayStation tinha o problema do canhão, né, que você tinha chegar uma hora, tinha que trocar o canhão, que era muito mais trabalhoso, né? Tem que trocar, usa a linha. Não, ele desalinha, mas chega uma hora que ele acaba. Usa a linha. Ah, usa a linha? Vocês não conhecem a linha. Eu já vi, mas eu nunca fiz, mas já vi o pessoal comentando, pegar uma linha pra fazer o alinhamento dele. Não, mas eu tô falando de alinhamento, tô falando quando ele existe, porque chega uma hora que o canhão do PlayStation para de funcionar, não há nem mesmo realinhando. Não, quando queimar é uma coisa. Aí já é, então, ele para, você tem que trocar. Mas pra alinhar tem um lance da linha. Quando morre não tem salvação, só se você fizer um milagre lá, né? Vira de cabeça pra baixo. É, então, mas chegou uma hora que nem assim, então. Cabeça pra baixo é vida. Sempre funciona. Mas o Saturn era mais fácil, é só trocar o motorzinho. Porque o PlayStation era o console da virada. Era o console do amor. E outro, ele comentou desses lag aí do Guardian Hero. É verdade, quando eu enchia um monte de personagens assim na tela, dava um slowdown mesmo. É, porque Saturn, né, com todo aquele hardware parrudo, né, acontece essa, né. E o jogo realmente era bom, né, uns gráficos além da média. Pois é. Pelo menos ele rodou. No Play, nem slowdown ele conseguiria rodar. Tá bom. Então, mas aí, Cis, mais um aí que gosta do 3D Blast. Saturno. Mas por quê? Ele tinha o Saturno. O que que eu comentei? Nada a ver, cara. O cara gosta de Sonic, gosta da franquia e é um jogo diferente. Foi complicado. Jogo ruim, assim, que é porque tem um ou outro que gosta. É complicado pra entender. Tá certo. Sua explicação. Eu sei que o jogo é ruim, mas eu gosto do jogo e fazer o quê? Tá bom. Sua explicação foi muito boa. Foi perfeito. Vou explicar o quê? Tá bom. Também tivemos lá o comentário lá do Karian, né? Faz tempo que passou a época dos 32 bits, mas deixou muita saudade o tempo de jogatina locadora, perto da minha casa. Nesse Neo Play teve momentos que me trouxe essa nostalgia. Parabéns pelo top, galera. Fazia tempo que não vinha aqui, mas vim parabenizar pelo programa e que cresça cada vez mais. A gente gosta de sair apoio e tal, né? Porque de vez em quando a gente fica tão down, assim, tão pra baixo. Só você que fica down. Você fica down. Ele comentando, esse barato de top locador dá pra fazer de histórias de locador, de arcade locadora, né? Porra, isso aí dá história pra cara de flipper. Rende aí, rende aí. Rende pra cacete. Eu acho que dá um episódio isso aí, hein? Quem sabe, com certeza. Quem nunca teve história? Quem nunca teve história? Hoje falou agora, tipo, aquele garoto deprimido. Quem nunca teve história? Eu não sei se eu já tive histórias, não, certo? Sempre tem alguma história. As histórias mesmo de você falar aí dos caras roubar o vô volante do arcade lá. É uma história. Que roubaram o volante. Do Chevetão. É história, meu filho. Ainda me pergunta por que roubaram o volante, velho. Pra colocar no Chevetão, filho. Vai pensando. Ou então no 147 da vida. Acho que é falta do que fazer. Ostentação. É que nem um cara que roubou o Raiden do lado da Mortal Kombat. Não, foi o Raiden não. Foi o tag dos golpes. A lista de golpes. A lista de golpes. Que ficava na lateral. Que ficava, no, ficava na alavanca. Não, que lateral. Na lateral. Naquele das alavancas. Oh. Em cima, tá ligado? O cara roubou mais. Tenho aqui. Nem tem graça aquele bagulho, ele roubou. Tipo assim, eu falei, pra quê? Só pra fazer, né? Só pra motivo de roubar, meu. Só pra roubar. E pra finalizar, né, tivemos lá um comentário no nosso canal lá, o Hermes. Minha época de dar atenção para as músicas dos jogos foi mais na época 8 e 16 bits. Nos 32 bits me recordo fácil do Final Fantasy VII. Acho que teve algum Road Rash que gostei. Do barulho do som. Mas não do jogo em si. Opa, aliás, senti uma alfinetada aí, viu? Foi a parte dos 32 bits que deixei de lado as trilhas sonoras, apesar deles serem importantes para os jogos. O cara deixou de lado a trilha sonora a partir dos 32 bits, pô, mano. A época tem umas trilhas top pra caramba, o cara deixou de lado. Mas eu chegou na era do CD. Assim. Porque, tipo, época de 8 e 16 bits. 16 bits ainda vai, que apesar de ser aquele som característico, era, dava pra fazer umas músicas top. Agora 8 bits era só aquele negócio de repetição eterna. Não, tinha música boa. Não, eu não tô falando que. Peraí. Eu não tô falando que é ruim. Eu tô falando que o que marcava foi por causa que era aquela repetição eterna. É isso. Marcava pelo constante, né? Tipo as músicas do Batman. Batman tem muito isso, né? Aquela música do Batman. Quando a gente fizer o trilha sonora 8-bits, a gente vai saber. Quando a gente fizer o de 8-bits, você vai ver o que eu tô falando, né? É só repetição. Ah, mas eu me amarrava. Ah, todo mundo, mas mesmo assim, então. Mas aí chegou no 32-bits, que começou música mesmo, aí o cara deixou de lado. Vai ver, ele é um retrofake. Esse é o verdadeiro retrofake, né? Ele gostava mais do barulho do som? Barulho do som, foi melhor agora. Se ele gostava mais do barulho que o som fazia. Mas foram esses aí nossos e-mails e comentários do episódio 31, trilha sonora, 32, 64-bits. E arcade. Como é que esse povo faz pra encontrar com a gente, mandar sinais, mensagem, cartinhas? Pode encontrar a gente através do e-mail agora, né? neoplayerpodcast@gmail.com. O Facebook, neoplayerpodcast, né? Tem aquele grupo que eu não preciso nem mais falar, né? Cada vez mais bombando. O Twitter, _neoplayer_. O nosso site, neoplayerpodcast.blogspot.com.br. É importante a galera entrar. Mesmo não tá fazendo porra nenhuma em casa, vai lá, entra 3, 4, 5 vezes, só pra dar uma visualizada. Aumentar lá e pá, né? Pra gente crescer. Né? Ajuda, né? Ajuda, qualquer coisa, tá? O pessoal tá de bobeira, vai lá e clica na porra do Neoplay. Vai salva lá nos favoritos. Vai lá e clica. Fica, tipo, cria um macro. Tu sabe criar um macro? Cria pra gente e faz isso. Pronto, beleza. Não sei as ideias do Cisne sobre macro, não. É melhor pra vida de hoje. Pois é, vai. O YouTube, Neoplay Podcast, onde tem o Jogatina e pá. Tem aí os videozinhos da gente jogando, pá. Vários jogos interessantes, outros não. Outros nem tanto, né? E o nosso chat lá no Steam, que eu fiquei sabendo pouco tempo. O grupo. Porra, é o grupo. É grupo, né, chat. Mas cada dia crescendo mais também. O Steam já tá procurando a gente pra ver como é que vai fazer e tal, pra comportar tanta gente. Tem disponível na Steam pra aumentar o número de amigos. Assim, ó, galera, peraí, o grupo tá crescendo, a gente tem que dar uma forma aqui de a gente administrar isso aqui. Vai ter alguém e tal. Tá bom, 3 in-game, 10 online já. Ó, daqui a pouco, sinceramente, a gente vai ter que fazer igual o Ronaldo Gaúcho, criar a porra de uma rede social. Com certeza. Vai ter que fazer isso, Mas beleza, então. E hoje, mantendo a tradição, quem pede jogo, né, pro Guilty fazer o resumão é o Old Coffee. Qual vai ser o jogo que você vai pedir pro Guilty aí, Old? Por favor, Watch Dogs. Não joguei ainda, não tive oportunidade. Você está tentando vingar sua família e pronto. Beleza, então. Depois desse baita resumo aí do jogo e mantendo as tradições tradicionais, esse tradicionalismo podcast, quem vai pedir a música também é o Old Coffee nesse episódio. E aí, Old? Que música que vai finalizar esse episódio? Final Fantasy X é Old. Beleza, então. Vamos ficar aí com essa música maravilhosa aí do Old Coffee, que também nem demorou nada pra escolher, né? Mesmo ele sabendo 15 dias antes que seria ele que ia pedir a música, né, Old? Ainda vem o Cisne com o nome errado da música também. E o Cisne ainda pra ajudar só piora. Mas beleza, então. Foi esse o nosso episódio. Até daqui 15 dias tem mais. Falou. Aê! Quem tá brincando? Silêncio. Calma, o maluco tá zica, abafão. Mas daqui a pouco começa os tiros aí, você vai ver. Não faz a fofoca. No Rio é tudo, resolve no, na base da bala, filho. Vai pensando. Não tem essa não. É o Rio. É que nem livro. Na 50 primeira página, eles não te segurou, já pra outro. É. Nossa, foda-se o livro tem 50 páginas. 150, você falou? Não, 50. 150 já é outro tipo de livro, né? Não, eu já ia falando assim, caralho, 150 tem livro que nem tem tudo isso. Não, se até a página 50 ele não te segurou, vai pra outro. É. Alguns livros é até a página 10, mas depende muito do estilo do livro. Se for o menino maluquinho, não dá pra ler todo. É que nem quando eu comecei. Aí é gibi, né? Quando eu ganhei, quando começou aquela porcaria de Harry Potter, eu ganhei o primeiro livro, não consegui ler a primeira página. Ah, Harry Potter é top. Vende. Não, Harry Potter é top. Presta atenção, quem saiu de Seco tá dizendo, não tem nada a ver com isso. Harry Potter é top, Seco não. Pode reclamar lá pra ele, né? Eu vendi um presente, só pra você ter uma ideia. Era um presente e eu vendi, assim, logo. Eu não sei bem se você. Presente, você faz o que quiser. Hã? Eu não sei bem se você vendeu um presente. Também, o que é o livro da vida acadêmica do cara? Vai, você assistiu o filme, vê logo o que acontece. Ah, mas quando eu ganhei o livro, era o primeiro, foi quando começou isso aí, porque eu gostava do seu. Mas quem quer ler o dia a dia do Harry Potter? Até que eu conheci uma menina que era viciada em Harry Potter. Uma bosta. Harry Potter é muito bom. Também o de 7 é meio do contra também. Que eu todos, tenho todos. Só não gostei do... Nada contra. Apenas não é uma leitura que... Uau, vamos parar aqui e ler. Ah, é que não... nem Game of Thrones. Eu comecei a ler e... Deixa eu falar. Eu não consegui. Não, que isso. De Section é assistiu 10 episódios de um piso e não aguentou assistir. Ah, é. O Peter também. Eu leio? Ah, de Section maluco. De Section lê Percy Jackson, cara. De Section lê Percy Jackson. Dá pra levar a sério. O piso é muito chato, mano. Como assim? Você só assistiu 10 episódios? Por isso mesmo, se o negócio, os 10 primeiros era ruim, eu comecei a assistir logo quando começou, assim. O primeiro começou chato, o segundo chato. Quando chegou no 10, eu falei, ah, esse desenho é uma merda, não gosto assim, não. Não, é a primeira pessoa que eu escuto que diz que um piso é ruim. É a primeira, sem brincadeira. É muito Sessão da Tarde. Olha lá, se não foi a temperatura máxima. Eu assistia todos os filmes da Sessão da Tarde, todos dos 20 anos que passou a Sessão da Tarde, eu assisti os 20 anos. Nossa. vamos terminar. E achou um piso ruim, tá bom. Ui, mano. O jogo pode até ser bom, mas o jogo é muito top. Agora o que era o que eu gostava era o Brit, mas o mangá até continua, agora o anime acabou, que bosta. Só porque eu gostava. Vai ter que fazer isso. Ronaldinho Gaúcho criou uma rede social. Você não sabe? Que não, isso, é só uma pessoa normal. Ah, peraí. www.ronaldinho.com. Ele dibrou o Facebook. Ele dibrou. A gente vai ter que criar uma. Qualquer hoje em dia criar uma rede social, né? Fazer o quê? Um perfil lá. É, ele dibrou. Ele botou assim: consegui dibrar o Facebook. Sério, eu tô falando sério, não é zoada não. Então vamos criar. Em breve vai estar nossa página essa porra também. Com certeza. Já você deve... cria, ó, você cria conta você já automaticamente. Já deve ter. Na hora que você tiver feito isso, já vai ter lá. Já vai estar lá, ronaldinho.com/neoplayer. E a gente já começa... Isso aqui é que a gente estava no Street? Acho que foi ele que ele criou a porra. O quê? Na Steam, o grupo na Steam. Street-Share. Que porra é essa, maluco? Que eu não sei nem o que é. É um negócio bem antigo, se eu não me engano, que é de Section... Nossa, mano. Isso aí você esquece que não tá na moda. Esquece. Não existe essa merda. A gente tá na porra do Ronaldinho agora. Apareceu, a gente é amigo do cara de primeira. Você cria conta, já começa amigo já do cara. Já tá um lá já também. Pois a não. Gente pode falar assim, o Ronaldinho segue a porra do Neoplayer. Enfim, compartilhe. E no próximo já vou botar isso aí, fica tranquilo. E divulgue. Compartilhe e divulgue. Que bagunça. As redes sociais. A gente vai dibrar a concorrência dos podcasts. Anuncie aqui também, ajude a gente a ter produto de hardware. Ou software, tanto faz. Beleza. Mandem presente. Eu vou abrir uma caixa postal pra vocês mandarem coisa pra gente também. Ah, quero dar uma paradinha pro Guild. Ah, vou mandar. Quero mandar um negocinho pro Dissect. Quero mandar pro a caixa postal onde o Cisne mora. A gente não vai receber nunca. Vai ser um... Não. Vamos centralizar isso aí. Vamos fazer uma rede aí. Uma rede? Centralizar os presentes. O cara roubou o encarte dos golpes. Imagina quando a gente vai receber esses produtos se alguém mandar um presente pra gente. Não, vai receber. Fica tranquilo que vai. Beleza, eu mando direitinho. Não, que quer dibrar todo mundo hoje. É, quer dar vem, não, que é você que achou essa rede e quer entrar nessa rede aí. É você que quer ter um amigo que não é seu amigo. Não eu. O Ronaldinho, a gente se fala direto, cara. Truta. É o bot do Ronaldinho. Truta. Detalhe, o botão de like, em vez de like, é o botão do Dibre. Ah, mentira. Vocês têm que ver isso, vocês têm que eu ver vou isso. Editar, cara, tô até ditando aqui, Ronaldinho. Pô. Merece o ban. Por um mundo onde os sachês de ketchup abram fácil. Pode crer. Apoiado. Apoiado. É uma desgraça abrir essas drogas. Mano, e quando vem aqueles... Ih, mas tem. Mas São Paulo lançaram um negócio no bar que tu tem uma... Ketchup do saquinho? Eu acho um inferno, mano. Os caras falam, não, isso aqui é mais fácil de abrir. Você não consegue abrir. Você fica lá meia hora tentando abrir. E quando ele abre, ele parte no estoura meio. Tudo. Pode. Não, estoura tudo. Aperta e estoura por tudo quanto é lado. Mas em São Paulo inventaram uma porra que fica no bar, onde bota os guardanapos, porque tu passa não... ele. Já viu isso? Aqui a vigilância barrou isso. Falou que é a paradinha lá, que não é limpo. Eu sei, assim. É um negócio... É, tirar. E depois os caras ainda tentaram botar pendurado um negócio lá pra... É... Eu pode. Uso a merda. Eu foda-se. Eu gostava da época da garrafa. Não pode usar, não. Eu gostava daquelas garrafas sujas que ficava lá 3 anos, lá verde, e a gente comia assim mesmo. O ovo, você lembra os ovos que você ia nos bares, lá, aquele ovo colorido. Lá. Ainda tem, tá? Lógico, tá lá até hoje, né? 30 anos lá o negócio parado. O negócio petrificou. Nesse tipo, você pode falar, me dá isso aí de graça, cara. Ninguém tá comprando. O cara fala, não, mano, mas eu já criei afeição por isso aqui. Eu não posso isso. O negócio já tá criando vida já lá no negócio. O negócio já tem até olho, assim, ele já falou, já tá até me olhando já.